Rádio CBN, ZYD 800, FM 90,5 MHz, São Paulo. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. Seis e dois. Jornal da CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy. Olá, muito bom dia a você. Este é o Jornal da CBN. Eu sou Milton Jung. Ao nosso lado, no estúdio da CBN, está Cássia Godoy. Bom dia para você, Cássia. Bom dia, Milton. Bom dia aos ouvintes do Jornal da CBN. Vamos juntos acompanhar agora os destaques desta quinta-feira, 20 de maio de 2021. A Câmara dos Deputados aprovou nesta madrugada a medida provisória que viabiliza a privatização da Eletrobras. Nós temos informações ao vivo sobre esse assunto com o repórter Rafael Teixeira. Bom dia, Rafael. Notícia importantíssima porque trata-se de uma empresa que responde por 30% da energia gerada no país. Bom dia, Milton, ouvintes do Jornal da CBN. Por 313 votos a 166, os deputados aprovaram um modelo de concessão que será de emitir novas ações da Eletrobras e vender no mercado sem a participação da União, que ao longo do tempo, então, perderia o controle acionário. Isso deve gerar um aumento de capital da empresa até 25 bilhões de reais pelas estimativas do governo e, a partir desse patamar, o projeto cria condições para uma futura privatização. Nesse momento, a Câmara chama de desestatização. Mas, pela proposta do relator, deputado Elmar Nascimento, do DEM, o Estado irá manter aquela ação chamada de Golden Share, que dá o poder de veto em decisões da Assembleia e não permite que nenhum acionista ou grupo de acionistas detenha mais de 10% do capital total da empresa. Na prática, a Eletrobras vai se transformar em uma corporação como é a Vale, com ações pulverizadas e decisões a cargo de um conselho de acionistas. O governo alega que isso é necessário para aumentar a capacidade de investimentos anuais da Eletrobras, que tem caído ao longo dos anos. Em 2011 era de 10 bilhões de reais ao ano, em 2019 de apenas 3 bilhões. Mas, para o líder da oposição na Câmara, deputado Alessandro Molon, do PSB, essa queda de investimentos é diretamente ligada a decisões políticas do próprio governo que limitaram a atuação da estatal. É razoável decidir-se vender a sexta empresa mais lucrativa do Brasil, uma empresa que tem uma enorme capacidade de contribuir para o desenvolvimento do Brasil, decisiva para nossa segurança energética, para nossa soberania. É razoável votar um texto como esse em 23 horas? Não é razoável. Já o líder do governo na casa, deputado Ricardo Barros, do PP, diz que a capitalização da Eletrobras vai trazer benefícios para a União, para o consumidor também e ao desenvolvimento sustentável do país. O governo entende que essa matéria ajuda o Brasil. Temos muitos recursos aqui, bilhões para conservação de bacias hidrográficas, melhoria da qualidade dos reservatórios, mais energia gerada e menor custo para o consumidor. Esta capitalização permitirá que 25 bilhões de reais sejam arrecadados e que metade vá para reduzir a conta da energia. Mas esse processo de venda de ações só pode começar depois que a matéria for analisada pelo Senado e, se aprovada, a MP será transformada em lei. Por enquanto, o BNDES já pode iniciar os estudos para essa operação de desestatização da Eletrobras. Milton. Muito obrigado. Essa foi a participação ao vivo aqui no Jornal da CBN do repórter Rafael Teixeira. Vamos agora a outros destaques desta quinta-feira. Cássia Godoy. A CPI da Covid-19 no Senado retoma hoje o depoimento do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Ontem, depois de 6 horas de depoimento, em que tentou blindar o presidente Jair Bolsonaro e foi chamado de mentiroso pelos senadores, o general passou mal e a sessão foi suspensa. Na saída, Pazuello negou que tenha tido mal-estar, mas segundo o senador Otto Alencar, que é médico, O ex-ministro teve uma síncope vasovagal, que é um problema de circulação sanguínea. Quando entrei no cafezinho que eu vi a palidez dele, e ele estava na posição errada. Ele estava com as pernas para baixo. Eu botei ele no sofá, ele deitou no sofá, eu levei as pernas, botei para cima, o sangue volta para a cabeça, o fluxo volta ao normal, ele ficou vermelhinho da cor da tua camisa. Ele recuperou, já veio andando aí. Embora estivesse protegido por um habeas corpus para ficar em silêncio, o ex-ministro Pazuello decidiu responder a todas as perguntas dos senadores. Mas o depoimento foi recheado de mentiras, distorções e contradições. Ao contrário do que mostram os fatos, o general disse que não foi desautorizado pelo presidente Jair Bolsonaro a desfazer uma compra da Coronavac produzida pelo Instituto Butantan. Eu queria colocar uma coisa para os senhores. Acreditem, nunca o presidente da República mandou eu desfazer qualquer contrato, qualquer acordo com o Butantan. Em nenhuma vez. Nunca falou para que eu não comprasse um AI do Butantan. Mas ele falou publicamente? Ele falou publicamente. Para o Ministério ou para mim, nunca. Até porque eu não tinha comprado nada. Até porque eu não podia comprar nada. Não, é Vossa Excelência, de... Vossa Excelência, não agradar, mas é verdade. Vossa Excelência realmente acatou ou não acatou a ordem presidencial? Ele não me deu ordem para não comprar nada. Uma postagem na internet não é uma ordem. Ouça o que disse o presidente Jair Bolsonaro um dia depois de Pazuello ter assinado a carta de intenções para a compra de 46 milhões de doses da Coronavac. Foi nesse contexto que ele disse aquela famosa frase: um manda e outro obedece, depois de ter sido desautorizado pelo chefe a fechar o negócio. Já mandei cancelar, por exemplo, sou eu, não abro mão da minha autoridade, até porque estaria, né, comprando uma vacina que ninguém está interessado por ela, a não ser nós. Não sei se o que está envolvido nisso tudo é o preço vultoso que vai se pagar para essa vacina, né, para a China. Senhores, é simples assim. Um manda e o outro obedece. Mas a gente tem um carinho, entendeu? Dá pra desenrolar. Na verdade, aquilo é só um jargão militar, é apenas uma posição de internet. E mais nada, sentado num quarto, colocando que ele manda e o outro obedece. Quem manda é ele, eu obedeço. Aquilo é um jargão simplório colocado para discussões de internet. Sobre a demora para a compra da vacina da Pfizer, o ex-ministro Eduardo Pazuello também deu declarações divergentes do que disse o CEO da farmacêutica Carlos Murilo à CPI. Durante a longa sabatina, o ex-ministro também foi desmentido pelo presidente da comissão, Omar Aziz, e outros senadores, quando falou sobre a data em que foi avisado do risco de colapso do oxigênio em Manaus. Eu tomei conhecimento de riscos em Manaus no dia 10 à noite, numa reunião com o governador e o secretário de saúde, quando eles me passaram as suas preocupações que estavam com problema logístico sério com a empresa White Martins. Presidente, é preciso dizer ao povo brasileiro, sob pena de nós estarmos aqui sendo conivente com uma informação errada, desculpe a expressão, mentirosa. Faltar com a verdade, pode até dizer, olha, não vai dar prisão, eu estou protegido. Tem um documento aqui que me chegou às mãos, um deputado federal pediu uma informação ao Ministério da Saúde. Esse documento, o Ministério da Saúde responde da seguinte forma: no dia 7 à noite, o senhor recebeu um telefonema do secretário Marcelo Campelo, lhe avisando que ia faltar oxigênio em Manaus. A sensação que eu tenho é que parece que o senhor está meio que brincando com a cara da gente na CPI. O senhor já mentiu demais nessa comissão. Outra declaração do ex-ministro Pazuello na CPI que pode ser facilmente desmentida é em relação ao aplicativo Tratikov. A plataforma ficou disponível no site do Ministério da Saúde e dava orientações sobre o tratamento precoce com uso de remédios comprovadamente ineficazes contra a Covid, como a cloroquina. Segundo o general, o serviço não chegou a ser lançado, era apenas um protótipo. Essa plataforma, ela foi mostrada no dia 11 em Manaus, em desenvolvimento, não concluída ainda. Era um protótipo. Essa plataforma, ela não foi distribuída aos médicos, ela foi copiada por um cidadão e depois nós fizemos um boletim de ocorrência e uma investigação policial sobre isso daí. E esse cidadão, sim, ele fez a divulgação da plataforma. Agora ouça o que disse a secretária do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, no dia 11 de janeiro a lançar o aplicativo em Manaus, quando as vítimas da Covid precisavam de oxigênio e não de remédios ineficazes. As declarações mostram que o ex-ministro não falou a verdade à CPI, quando disse que a plataforma era apenas um protótipo e não estava no ar. E hoje a gente lança aqui em primeira mão, né, o estado do Amazonas é o primeiro estado do Brasil que recebe o aplicativo TratCov. Esse aplicativo foi desenvolvido pelos técnicos de uma das secretarias do Ministério da Saúde. Então, nós estamos oferecendo hoje ao povo brasileiro, aos médicos e enfermeiros que vão ajudar usando esse aplicativo, diante do quadro epidemiológico que hoje toma conta do estado do Amazonas e de diversos estados brasileiros, nós estamos apresentando para a sociedade um aplicativo que permite, como eu disse, com forte valor preditivo, dizer se o doente, diante das suas manifestações clínicas, ele tem ou não a Covid-19. E assim nós podemos, num período de 5 minutos com a utilização desse aplicativo, que já pode ser acessado através das páginas do Ministério da Saúde, nós poderemos ofertar imediatamente para milhões de brasileiros o tratamento precoce, evitando que essas pessoas evoluam para quadros mais graves. Diante das versões contraditórias apresentadas tanto pelo ex-ministro Pazuello quanto pelo ex-secretário de Comunicação, Fábio Weingarten, o relator da CPI, Renan Calheiros, vai propor a contratação de uma agência de checagem para analisar os depoimentos em tempo real. O vice-presidente da CPI, senador Randolfo Rodrigues, também avalia a necessidade de realizar acariações entre os depoentes. A secretária de Gestão do Trabalho e da Educação do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, deveria ser ouvida hoje, na CPI da Covid. Mas como os senadores vão continuar ouvindo o depoimento do ex-ministro Pazuello e a fala da capitã Cloroquina foi remarcada para a próxima terça-feira. Este é um dos destaques do Jornal da CBN de hoje. Tem muito mais para você daqui para frente. Nos acompanhe, sintonize, fique com ao nosso lado, porque o Jornal da CBN já está no ar. 6h14. Santander e Valor Econômico apresentam Cidadão Global. Você se preocupa com o futuro do clima? Existem acordos importantes em vigor, com metas estabelecidas a serem cumpridas. Mas você imagina um futuro em que não fomos capazes de cumprir os pontos decisivos para uma solução climática? Um dos primeiros impactos será no oceano. Além do derretimento das calotas polares e, consequentemente, aumento do nível do mar, desaparecimento de ilhas, cidades litorâneas e tragédias marítimas, o oceano absorve quase 1/3 das emissões de CO2. Isso significa que o pH da água do mar diminui, tornando-a mais ácida, matando a vida marinha e comprometendo a pesca e a biodiversidade oceânica. Segundo o cientista holandês Hirjan van Oldenborg, o clima será extremo, muito frio ou muito calor. E esse clima impacta diretamente nos eventos extremos, como as tragédias ambientais. Para evitar essa realidade, precisamos de eventos como o Cidadão Global, que ocorrerá no dia 25 de maio e vai discutir a sustentabilidade com importantes nomes, a fim de termos um futuro equilibrado climaticamente, limpo, justo, inclusivo e verde. Boletim Cidadão Global, apresentado por Santander e Valor Econômico. Saiba mais e faça sua inscrição em cidadãovalorsantander.com.br. 6h15. Palmeiras, São Paulo. Palmeiras e São Paulo disputam hoje o primeiro jogo da final do Paulistão Sicredi. As duas equipes se enfrentam no Allianz Parque a partir das 10 horas da noite. O Alviverde manda a campo como titular, pela sexta vez na temporada, sua dupla de ataque, formada por Rony e Luiz Adriano. O São Paulo terá a volta de Daniel Alves entre os titulares e Luciano deve começar o jogo no banco. O Corinthians cumpre tabela pela Copa Sul-Americana na Neoquímica Arena. O Alvinegro recebe o Sport Huancayo do Peru a partir das 9h30 da noite. Os dois times já estão eliminados na competição. A diretoria corintiana enviou uma proposta ao técnico Renato Gaúcho. E o Santos fica de olho na partida de hoje por seu grupo na Libertadores. O Boca Juniors recebe o Barcelona na Bombonera a partir das 21h. A quinzena do seguro da Bradesco Seguros voltou. São 15 dias com ofertas especiais para você e sua família aproveitarem. Tem oferta para o seguro saúde, seguro de vida, dental, previdência, seguro residencial, seguro auto e capitalização. São condições especiais para você aproveitar. Fale com o seu corretor ou com o seu gerente Bradesco. Bradesco Seguros, com você sempre. Agora são 6 horas e 17 minutos, daqui a pouquinho, a partir das 7 até as 10 da manhã, depois entre 5 da tarde e 8 da noite, tem rodízio para caminhões pelas ruas e avenidas do centro expandido da cidade de São Paulo. Para os carros, o rodízio continua valendo no horário das 9 da noite até as 5 da manhã. Nos dois casos, pelas ruas e avenidas do centro expandido e para os veículos com placas de finais 7 e 8. Vamos saber do trânsito neste momento pela cidade? A Marcela Marcos conta pra gente qual é a situação que o motorista encontra. Marcela, bom dia para você. Bom dia para você também, Cássia. Bom dia aos ouvintes do Jornal da CBN. O motorista encontra uma movimentação bem tranquila agora nas principais vias da cidade de São Paulo. Caso das marginais, Tietê e Pinheiros, que tem uma boa condição nos dois sentidos em toda a extensão, também o corredor norte-sul. Apenas movimentação mais intensa em alguns trechos, como no sentido do aeroporto, da Praça Campo de Bagatelle até a Avenida do Estado, mas nem chega a ter pontos de parada, só um trânsito um pouco mais carregado mesmo. Dá para seguir e na direção contrária também. Tudo valendo a pena agora. Até mesmo a Radial Leste, no sentido do centro, tem alguns trechos também em que o trânsito é mais intenso, mas não chega a ter congestionamento. Dá para seguir tanto para o centro quanto no sentido do bairro. E uma informação também, Cássia, a respeito do transporte sobre trilhos. Ontem teve greve de dos metroviários, né? Mas essa paralisação foi suspensa. E aí, por conta disso, todas as linhas funcionam normalmente agora. A operação, portanto, é normal em todas as linhas do metrô, também em todas as linhas da CPTM. Cássia. Muito obrigada, Marcela. Chegou a hora de separar a camisa da sorte, preparar o churrasco e vibrar com o seu time. Chegou a hora de curtir os clássicos do Paulistão. Paulistão Sicredi, o clássico dos clássicos. O torneio de futebol mais tradicional do Brasil conta com o patrocínio da primeira instituição financeira cooperativa do país. E você também pode contar com o Sicredi. Acesse sicredi.com.br e abra sua conta corrente. Friozinho em São Paulo. Por enquanto, na região oeste da cidade, tudo ainda escuro e termômetros marcando 13 graus. Receita para alegrar a criançada? Olha o Vitalive, bolo e bagunça. Receita para torcer pelo seu time? Olha o Vitalive, pipoca e futebol. Receita para curtir a família? Olha o Vitalive, lasanha e domingo. Chegou o Vitalive Soja, mais um sucesso da ADM no Brasil. E aí, qual sua receita Vitalive para ser feliz? Viva mais Vitalive. CBN, Tempo e Temperatura. Informações clima-tempo. Aline Tóquio, bom dia para você. Oi, Milton, muito bom dia. Bom dia, Cássia. Bom dia para todos. Bom dia, Aline. Aqui pelos meus lados ainda tá tudo fechado, Aline. Dá uma força aí, vai. Daqui a pouquinho já vai começar a clarear por aí, viu, Milton? Obrigado. Aqui da minha janela em Santo André já tá clareando. É, e eu tô vendo algo que não é tão bonito assim hoje, viu? Camada de poluição. É, já tem alguns dias que não chove aqui na cidade de São Paulo, região metropolitana, ventos fracos, né, durante essa semana, e aí... Não tem muito jeito, esses poluentes vão se acumulando na atmosfera. A CETESB já registra a qualidade do ar moderada em 7 estações aqui entre a cidade de São Paulo e a região metropolitana. Então, é um dia que está amanhecendo com o tempo aberto e já com a camada de poluição. E como a Cássia disse agora há pouco, frio. Estamos tendo a manhã mais fria deste ano até agora aqui na cidade de São Paulo. De acordo com dados oficiais do Instituto Nacional de Meteorologia, a temperatura na estação do Mirante de Santana, que é aquela estação de referência para recordes, fica na zona norte da cidade de São Paulo, está registrando agora 12,8 graus. Essa é a menor temperatura registrada esse ano nessa estação de referência, portanto, estamos quebrando esse recorde de frio. Em outras estações da cidade de São Paulo também está fazendo frio agora, 12 graus na região de Interlagos, também na região de Congonhas. Lá em Guarulhos, mais frio ainda, 10 graus agora na região do aeroporto. Aqui no ABC, de acordo com o CGE, faz 11 graus. Então, a grande São Paulo toda amanhecendo com frio hoje, mas não vai ficar assim o dia todo não, viu? A amplitude térmica hoje vai ser bem grande, vai esquentar durante a tarde, a máxima prevista para hoje é de 27 graus, não tem possibilidade de chuva e, pelo contrário, a umidade relativa do ar vai ficar baixa. Durante a tarde, nós teremos valores bem perto, um pouquinho abaixo de 30% aqui na região metropolitana. 30% de umidade relativa do ar na cidade de São Paulo, 27 graus de temperatura no interior. Hoje é dia de umidade relativa do ar baixa também, Aline. Também, viu, Cássia? O interior de São Paulo todo sob influência também dessa massa de ar seco, né? Então, não tem previsão de chuva para ninguém do interior de São Paulo. Também esfriou, viu, por áreas do interior. Tem muitas cidades aqui entre centro, leste e sul de São Paulo amanhecendo com temperaturas em torno dos 10, 11 graus. Cidades como São Miguel Arcanjo, Barueri, aqui na Grande São Paulo, né? Bragança Paulista, Itapeva, São Carlos, todas essas amanhecendo com temperatura em torno de 10 graus. Indo para o norte de São Paulo, está até um pouco mais frio agora cedo. Hoje a gente vai falar de Ituverava, que fica lá em cima, pertinho da divisa com o Triângulo Mineiro. Agora está fazendo 9 graus nessa cidade. E a máxima prevista para hoje é de 29 graus. Então é uma diferença de 20 graus entre o que está fazendo agora cedinho e o que vai fazer durante a tarde. E aí praticamente todo o interior, com umidade, aí sim, abaixo de 30%, chegando perto dos 20%. E fechando no litoral? Bom, o litoral não está tão seco assim, né? Mas também não tem previsão de chuva para lá. Hoje o sol aparece com força em todas as praias de São Paulo, o tempo fica firme e a temperatura também vai subir. Deu uma esfriadinha agora cedo no litoral, principalmente litoral sul, lá no extremo sul, na cidade de Iguape, agora está fazendo 12 graus. Mas sobe essa temperatura ao longo do dia, chega aos 26 e um pouquinho mais quente lá no litoral norte, chegando até os 27 graus. Muito obrigado, até mais. Até. 6h24. Jornal da CBN. Quando você se prepara para acompanhar a Conexão Globo News CBN, faz o seguinte aí, anote os contatos aqui com a gente para mandar sua mensagem. milton@cbn.com.br, cassia.godoy@cbn.com.br. E tem o nosso WhatsApp, 11-999-11-9981. Aproveite agora, mande sua mensagem para cá. Nós estamos aguardando. E fique atento também. Tem conexão. Conexão Globo News CBN. Seis horas e 25 minutos. Chegou a hora de fazer a conexão do Globo News em ponto com a Rádio CBN. Eu sou Elizabeth Pacheco. Quem está nos estúdios da rádio é Cássia Godoy. Bom dia, Cássia. Bom dia aos ouvintes. Bom dia, Beth. Bom dia também aos assinantes da Globo News, que estão acompanhando desde cedinho em ponto e neste momento estão conosco também aqui no Jornal da CBN. Cássia, a cena dos próximos capítulos hoje, né? Aqui é pessoal do Em Ponto, com certeza a CBN também vai continuar acompanhando o depoimento do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, à CPI da Covid. Ontem ele falou por muito tempo aos senadores, desmentiu, minimizou, né, a participação do presidente Jair Bolsonaro em decisões como compra da vacina da Pfizer ou do Butantan, minimizou também o tempo que o estado do Amazonas ficou, né, sem receber aí o oxigênio, foi bem questionado em relação a tudo isso e hoje continua o depoimento dele. A gente lembra que hoje estava marcado o depoimento da secretária do próprio Ministério da Saúde, a Mayra Pinheiro, mas por conta desse esse depoimento que vai continuar do ex-ministro da Saúde hoje. O depoimento dela, então, foi transferido para a semana que vem, ficou para terça-feira. E aqui, Globo News em ponto, faz aquele tradicional esquenta da CPI. Participam comigo Ana Flor, também Otávio Guedes, da entrevista ao vivo com o senador Humberto Costa, que é membro aí da comissão. E você, Cássia, o que você traz de bom? Ah, hoje também vamos falar bastante dessa continuação do depoimento de Eduardo Pazuello. Hoje é dia de Pazuello 2, a missão na CPI da Covid-19 no Senado. E, claro, nós também teremos a análise sobre o que ele disse ontem e a expectativa em relação ao que ele deve dizer hoje. Ontem a gente ainda tinha uma fila de 20 senadores para fazer perguntas. Imagino, então, que o dia, mais uma vez, será longo por lá. E para nos ajudar a entender tudo o que aconteceu ontem e também a expectativa para hoje nesse depoimento, o Milton Jung e eu vamos conversar com o Thiago Bronzato, que é diretor da sucursal de Brasília do jornal O Globo. O Thiago vai trazer essa análise aqui para a gente no Jornal da CBN. Vamos falar também, Beth, a respeito de vacinação aqui no Brasil contra a Covid-19. A gente passa por um momento de preocupação em muitas cidades brasileiras em relação à falta da segunda dose de imunizantes para aquelas pessoas que receberam a vacina da Coronavac, já que neste momento a produção desse imunizante está paralisada no Brasil. Então, a respeito da situação da vacinação, que diminuiu o ritmo, né? A gente já pode notar os anúncios que vêm sendo feitos pelas cidades, também pelos estados, em relação a novas etapas, novas faixas etárias contempladas. Esses anúncios estão acontecendo com um intervalo maior entre um e outro, justamente porque nós temos menos doses e mais gente a ser vacinada na medida em que essa idade vai caindo. Nós temos a situação, por exemplo, aqui na cidade de São Paulo, em que isso já é possível de ser percebido, né? A próxima faixa etária a ser contemplada está marcada só para o dia 21 de julho, quando pessoas a partir de 55 anos de idade vão começar a receber essa imunização. Para falar sobre esse momento da vacinação, também sobre esse momento da pandemia aqui no Brasil, a gente vem tendo aí um aumento importante de número de casos. Estados que estavam registrando queda no número de contaminações começam agora a registrar uma estabilidade, é um indicativo de que esses números, infelizmente, devem aumentar nas próximas semanas. Para falar conosco a respeito de tudo isso, falar com o Milton Jung e comigo também, nós convidamos hoje aqui no Jornal da CBN o Carlos Lula. Ele é presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde e também secretário de Saúde do Estado do Maranhão. Vai trazer para a gente essa situação, quais são os estados com o quadro mais preocupante em relação à questão da segunda dose e quais são as perspectivas para as próximas semanas em relação à vacinação contra a Covid-19 aqui no Brasil. Beth? Cássia, e olha, além do senador Humberto Costa, que vai participar desse esquenta com a gente para essas cenas dos próximos capítulos, né, do depoimento do ex-ministro da Saúde, Otton Alencar também participa com a gente. Otávio Guedes cantou aqui no meu ouvido, falou que confirmou com o senador também, então vai ter esse esquenta um pouco mais animado. Dois participantes hoje, dois senadores. Muito obrigada, bom. Viu, Cássia? Eu é que agradeço. Até amanhã, Beth. Na sequência tem o repórter CBN. 6:30. Repórter CBN. Oferecimento Bradesco Seguros. Com você, sempre. Feira 20 de maio de 2021. A Câmara aprovou de madrugada a medida provisória que viabiliza a privatização da Eletrobras. Foram 9 horas de votação e tentativas de obstrução dos oposicionistas. Segundo o modelo de concessão, ações serão emitidas e vendidas sem a participação do governo federal. Aos poucos, a União perderá o controle acionário. O texto ainda será analisado pelo Senado. A estatal responde por 30% da energia gerada no país. Pouco mais de 19% da população recebeu a primeira dose das vacinas contra o coronavírus até o momento. O percentual corresponde a 40.365.000 pessoas. O número de brasileiros que receberam as duas aplicações chegou a 9,4%, o que representa 19.909.000 pessoas totalmente imunizadas. Os dados são das Secretarias Estaduais de Saúde e foram reunidos e divulgados pelo Consórcio de Veículos de Imprensa. O Flamengo empatou com a LDU por 2-2 e garantiu vaga nas oitavas da Libertadores. Já o Atlético Mineiro venceu o Cerro Porteño por 1-0 e assumiu a liderança geral da competição. Hoje o Internacional vai a Assunção, no Paraguai, encarar o Olímpia. Pela Copa Sul-Americana, o Atlético Paranaense bateu o Melgar por 1-0 e encaminhou a classificação às oitavas de final. O Atlético Goianiense ficou no 0-0 contra o Libertad em casa e não depende mais só de si para garantir a vaga na última rodada. Logo mais, o Ceará enfrenta o Bolívar no Castelão, o Corinthians encara o Sport Huancayo na Arena e o Grêmio pega o Aragua na Venezuela. Horário de Brasília, 6h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Na sequência tem o professor Mário Sérgio Cortella. Rodovia Regis Bittencourt, no sentido de São Paulo, tem lentidão entre Itapecerica da Serra e Embu das Artes. O trecho lento começa na altura do quilômetro 285 e vai até o 280 e é por excesso de veículos. Para quem segue pela Regis na direção contrária, não há dificuldades. Academia CBN. Com Mário Sérgio Cortella. Pensar menos faz bem, então vamos pensar um pouco sobre verdade silenciada. A informação obscura, aquilo que coloca na penumbra o que precisa ser explicitado, informado, contado, porque é um dever, inclusive, né, de natureza ética. Mas quem procura esconder, escapar, até, sem dúvida, ludibriar a convicção acerca do que é correto, silencia sobre a verdade, trazendo o silêncio como sua maneira, né, de ação. Daí a obscuridade que, vindo de algumas informações, diz muito mais sobre ela mesma e sobre quem a diz do que se houvesse ali mais iluminação. Aldous Huxley, escritor inglês nascido em 1894, autor da estupenda e sempre citada obra Admirável Mundo Novo, que é um romance do ano de 1932, num lançamento novo da obra em 1946, portanto, logo após o término da Segunda Guerra Mundial e dos seus horrores, no prefácio de 1946 do Admirável Mundo Novo, escreveu Huxley: os maiores triunfos da propaganda não foram obtidos fazendo alguma coisa, mas deixando de fazê-la. A verdade é grande, mas ainda maior, de um ponto de vista prático, é o silêncio acerca da verdade. Veja, a verdade é grande, disse Aldous Huxley, mas ainda maior, de um ponto de vista prático, é o silêncio acerca da verdade. E ele fala sobre a propaganda, entendida aí a propaganda não como a publicidade, né, que utilizamos no campo negocial, mas isso sim como a divulgação de ideias, que em vários momentos elas acontecem silenciando sobre o que deveria ser esclarecido. É tempo para o conhecimento. Este foi o professor Mário Sérgio Cortella, sempre nos ajudando a pensar um pouco melhor logo no início da manhã, aqui no Jornal da CBN. E se você curtiu essa fala do Cortella, vai lá na nossa plataforma de podcast e coloca esse bate-papo sempre entre os seus favoritos, compartilha com seus amigos. Use essa mensagem para dar um bom dia àqueles que você mais gosta, àqueles que estão ao seu redor. 6:36 agora, falamos ao vivo do Rio de Janeiro. Juliana Duarte tem informações sobre o decreto de restrições no Rio de Janeiro em função da pandemia. Juliana, o que temos aí? Bom dia. Bom dia, Milton Jung. As restrições na cidade do Rio que venciam hoje foram prorrogadas até o dia 31 de maio. A decisão foi publicada no Diário Oficial do município de hoje. Nada muda nas regras. Então a gente lembra que continua proibido o funcionamento de boates, festas e rodas de samba. Continua proibida também a entrada de ônibus fretados na cidade, exceto os que prestam serviço para hotéis. Bares, lanchonetes, restaurantes, quiosques da orla podem funcionar, inclusive com música ao vivo, até às 11 horas da noite. As atividades comerciais em shoppings, centros comerciais e galerias, além de museus, bibliotecas, cinema, teatro, casa de festa, podem funcionar, mas com capacidade de lotação máxima de 40% em locais fechados e 60% em locais abertos. Milton. Muito obrigado. Esta foi a Juliana Duarte com informações ao vivo no Jornal da CBN, que volta em instantes. 6:37. Santander e Valor trazem Algor para a edição 2021 do projeto Cidadão Global. O ambientalista e ex-vice-presidente dos Estados Unidos falará sobre mudanças climáticas e desenvolvimento sustentável em evento 100% online e gratuito. É dia 25 de maio, terça-feira, às 11 horas da manhã. Garanta já sua participação. Faça a inscrição pelo site cidadãovalorsantander.com.br. 6:38. Você tem apenas meia hora para se manter bem informado? A Rádio que Toca Notícia oferece uma opção que cabe no seu dia. É o Panorama CBN, o podcast que faz um resumo das principais notícias. Em duas edições diárias, eu, Juliana Prado e a Bianca Santos, contamos para você tudo o que foi destaque no Brasil e no mundo em menos de 30 minutos. É de graça. Basta baixar agora mesmo o podcast no aplicativo da CBN ou no app que você já está acostumado a usar, como Globoplay, Spotify, Apple, Cashbox, Google e Alexa. O sol já começa a aparecer agora aqui na região oeste. Temos 13 graus ainda. Minuto Febraban. A concessão de crédito pelos bancos no primeiro ano da pandemia da Covid-19 apresentou volumes e índices históricos. Entre março de 2020 e março de 2021, dados do Banco Central revelam que o sistema financeiro concedeu um total de R$4,5 trilhões em recursos para a economia. Ao mesmo tempo, em março passado, o estoque de crédito bancário atingiu seu maior patamar, alcançando R$4,1 trilhões, uma expansão de 17,8% em relação ao estoque registrado em fevereiro de 2020, mês que antecedeu a crise sanitária. Para as micro e pequenas empresas, o setor bancário fez concessões de crédito de R$325,2 bilhões, incluindo novos contratos e renovações. Fique por dentro das principais notícias do setor financeiro. Acesse news.febraban.org.br. Febraban News é muito mais do que news. Muitos ouvintes já acompanhando a nossa programação, mandando mensagem para cá, mandando aquele bom dia no WhatsApp pelo 999119981. O Osmar Souza Júnior, de Rio Claro, já escreveu aqui para gente. Quem também mandou mensagem? O Gilberto já escreveu para cá. Quem mais aqui manda mensagem para gente? Nosso ouvinte, deixa eu ver se ele se identificou. Denise está perguntando se a gente não vai falar do Ricardo Salles. Vamos falar, já falávamos ontem, né? O ministro do Meio Ambiente, alvo de uma operação, ele e o Ministério, também presidente do IBAMA, que foi afastado. Já falamos disso, mas vamos retomar sim o assunto hoje, ainda os desdobramentos da operação que foi iniciada ontem. Você também pode mandar a sua mensagem para cá. Pode escrever para a gente pelo 999119981. IPO é quando uma empresa abre capital na Bolsa de Valores. Ele potencializa o desenvolvimento das empresas e do país. É o que a G2D Investments acabou de realizar. Parabéns pelo IPO e seja bem-vinda à B3, a Bolsa do Brasil. Aqui é o Vinícius Marques, presidente do CREA São Paulo, participando da gravação do primeiro episódio do CREACast, uma iniciativa que vai ao ar a cada 15 dias para falar um pouquinho do mercado e de todos os segmentos das profissões da área tecnológica e trazer aqui a transformação do CREA São Paulo e aproximar o conselho de profissionais, empresas e futuros profissionais. Acompanhe o CREACast, o podcast dos profissionais das engenharias, agronomia e geociências. Uma realização do CREA São Paulo no site e aplicativo da CBN e também nas demais plataformas de áudio. Eu tô achando que ainda tá frio aqui em São Paulo, mas tem ouvinte dizendo que já tá ficando mais agradável, que a temperatura já tá subindo. Tem o nosso ouvinte aqui, o Augusto, que esse horário passeia com os cachorros. Diz que depois da caminhadinha já conseguiu ficar só de camiseta, não tá mais sentindo frio. Temperatura de fato vai subir hoje, viu, Augusto? Máxima prevista pra capital paulista é de 27 graus. Chegou a hora de separar a camisa da sorte, preparar o churrasco e vibrar com o seu time. Chegou a hora de curtir os clássicos do Paulistão. Paulistão Sicredi, o clássico dos clássicos. O torneio de futebol mais tradicional do Brasil conta com o patrocínio da primeira instituição financeira cooperativa do país. E você também pode contar com o Sicredi. Acesse sicredi.com.br e abra sua conta corrente. Seis e quarenta e três. Jornal da CBN. A pandemia e o isolamento social não frearam a produção musical pelo mundo, não. Agora, como fizeram os músicos que dependem de contatos com outros músicos, integrando grupos, bandas, corais? A CBN ouviu pessoas dessa área que contaram como foi a adaptação ao trabalho conjunto no isolamento e como foi encontrar nos recursos tecnológicos as respostas para que o show pudesse continuar. Acompanhe na reportagem especial de Isabela Vilches, João Malafaia e Nadédia Calado. Um violão e uma guitarra em Ipanema, uma voz em Botafogo e outra em Laranjeiras, na zona sul do Rio de Janeiro. Os instrumentos de percussão, congas, moringa, triângulo, caxixi, no Morro da Mangueira, na zona norte. E o contrabaixo, glockenspiel e alfaia, no centro de São Paulo. Quando o tempo do sufoco sossegou. Assim foram as gravações da música e do clipe O Mundo Dentro de um Quarto, sobre um casal numa casa fechada enquanto o mundo lá fora parou. A letra foi composta antes da pandemia de Covid-19. E quando o músico Vlad Calado percebeu que a canção era a cara da vida no isolamento social, se juntou com parceiros de música para lançar a obra, cada um na própria casa. E a música descrevia o cenário que a gente viveu, né? De ruas vazias, sem trânsito, sem carro, sem carnaval. Ficou uma coisa meio profética. Aí fizemos realmente totalmente isolados, cada um gravou na sua casa. O mesmo desafio precisou ser enfrentado por corais, por exemplo. Como ensaiar com grupos de 40, 50 cantores mantendo o isolamento social? O regente Eduardo Fernandes, que trabalha com corais da USP e da Unifesp, chegou a parar os trabalhos e começou a dar aulas de história da música. Mas logo encontrou na tecnologia as respostas para reunir novamente todas essas vozes. A gente foi descobrindo de que forma fazer os ensaios. A gente não tinha, digamos assim, um protocolo de como fazer isso. Então, sim, houve uma parada dos ensaios e outros grupos foram tateando essa maneira nova de ensaiar, através do Google Meet, através do Zoom. Mas para fazer um samba com beleza é preciso um bocado de... As canções, como todas as formas de cultura, têm sido grandes alentos num cenário tão difícil. E muita gente que encontra tanta emoção nessa arte também alimenta o sonho de aprender a se expressar através dela. Fazer aulas musicais de maneira remota pode ser um desafio, mas é possível. E a demanda por aprender um novo instrumento é tanta que deve até mesmo puxar uma alta do setor, apesar da crise econômica em 2021, como explicou o presidente da Associação Nacional de Indústria da Música, Daniel Neves. A redução do imposto de importação dos instrumentos musicais, no nosso ver, não é o grande ponto de alavancamento, mas sim a própria necessidade humana de se abstrair com a música, que as pessoas ainda continuam dentro de casa, elas têm o tempo disponível. Em 2020, o país importou cerca de US$18.600.000 em instrumentos. E a expectativa da Anafima é de que o valor cresça 12% em 2021. Também contribui para a alta o fato de que o governo federal reduziu as tarifas de importação para instrumentos musicais de corda. Os tributos sobre violões, ukulelês, violinos, cellos, violas, harpas e outros caíram de 18% para 5%. E fazer com que fique de São Paulo, Isabela Vilches, João Malafaia e Nadédio Acalado. Seis horas e 47 minutos. Vamos trazer aqui a reportagem também do César Feitosa e da Thaís Oliveira, que estiveram ontem no Senado Federal e acompanharam ao longo de toda a trajetória a fala do ex-ministro general Pazuello na CPI da Covid. Vamos acompanhar essa reportagem? Num depoimento que durou cerca de 6 horas, o ex-ministro Eduardo Pazuello tentou blindar o presidente Jair Bolsonaro e caiu em contradições na CPI da Covid. Pazuello negou que Bolsonaro tenha responsabilidade sobre decisões dentro do Ministério da Saúde. O ex-ministro afirmou que não recebeu a ordem do presidente para desfazer um contrato com o Instituto Butantan para a compra da Coronavac. Em outubro do ano passado, um dia após Pazuello assinar um documento em que manifestava interesse em adquirir a vacina, Bolsonaro disse que havia mandado Pazuello cancelar a compra. A CPI da Covid, o ex-ministro disse que a ordem nunca foi dada. Nunca falou para que eu não comprasse um AI do Butantan. Mas ele falou publicamente? Ele falou publicamente. Para o ministério ou para mim, nunca. Nunca houve a ordem. Aquilo foi apenas uma posição do agente político na internet. Pazuello também mentiu ao dizer que o aplicativo Tratikov, que indicava remédios sem eficácia comprovada para pessoas sem diagnóstico da Covid, não havia entrado em operação. Essa plataforma, ela foi mostrada no dia 11 em Manaus, em desenvolvimento, não concluída ainda. Era um protótipo. Essa plataforma, ela não foi distribuída aos médicos, ela foi copiada por um cidadão e depois nós fizemos um boletim de ocorrência e uma investigação policial sobre isso daí. E esse cidadão, sim, ele fez a divulgação da plataforma. O aplicativo foi lançado no dia 11 de janeiro em um evento organizado pelo próprio Ministério da Saúde em Manaus, durante o colapso do sistema de saúde. Pazuello também deu declaração contrária sobre a negociação com a Pfizer. Apesar de o CEO da farmacêutica, Carlos Murilho, dizer que não recebeu resposta às ofertas feitas no ano passado, o ex-ministro disse que respondeu a todas as propostas e seguiu em negociação. Porque Vossa Excelência não respondeu às 7 propostas feitas pela Pfizer ao longo dos 6 meses? Foram respondidas em negociação intensa e direta com dezenas de documentação e reuniões. O ministro também foi desmentido pelo Tribunal de Contas da União, que negou ter recomendado ao governo que não assinasse o contrato com a Pfizer. E Pazuello foi contrariado por senadores sobre o tempo em que Manaus ficou sem oxigênio para pacientes entubados com Covid. A sessão foi encerrada à tarde, após Pazuello ter um mal-estar. Segundo o senador e médico Otto Alencar, o ex-ministro sofreu a síndrome de vaso vagal, um problema circulatório que causa queda na pressão arterial. Otto conta que o ex-ministro estava pálido. Quando entrei no cafezinho que eu vi a palidez dele, e ele estava numa posição errada, ele estava com as pernas para baixo. Eu botei ele no sofá, ele deitou no sofá, eu levei as pernas, botei para cima, o sangue volta para a cabeça, o fluxo volta ao normal, ele ficou vermelhinho da cor da tua camisa, e recuperou, já veio andando aí. Ao sair da CPI, Pazuello negou que tivesse passado mal e disse que a sessão havia sido suspensa por causa das votações no plenário do Senado. A CPI da Covid volta a ouvir o depoimento de Eduardo Pazuello na manhã desta quinta-feira. A sessão com a secretária de Gestão do Trabalho e da Educação do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, foi remarcada para a próxima terça-feira. De Brasília, César Feitosa e Thaís Oliveira. Há pelo menos 20 senadores na lista para fazer perguntas ainda para o ex-ministro Pazuello nesta segunda ou neste segundo episódio do depoimento dele à CPI. Logo na abertura aqui do Jornal da CBN, e você pode conferir isso inclusive no nosso podcast, nosso pessoal da produção e da edição fez um belo resumo sobre o que disse Pazuello e o que diz a verdade. Porque muitas das coisas que foram ditas por ele lá na CPI, no dia de ontem, facilmente poderiam ser desmentidas. E foram desmentidas, com falas que nós reproduzimos aqui do próprio Pazuello, de integrantes do Ministério da Saúde e do presidente Jair Bolsonaro. Uma série de afirmações que ele fez lá, a própria história registrou. E não são coisas de internet, foram falas oficiais, publicadas oficialmente, como foi o caso da doutora Maíra, que falou sobre o Tratakov, só para dar um exemplo dos temas que nós falamos, aquele aplicativo que Pazuello disse que estava apenas no protótipo. E numa cerimônia oficial do governo federal em Manaus, ela anunciou o lançamento, disse que estava disponível, que já podiam baixar, etc. e tal, e que ia ser a revolução na saúde. Foi o que nós vimos, né? Depois a história verdadeira. Mas enfim, só para mostrar para você a série de contradições e mentiras que foram contadas pelo ministro Pazuello lá na CPI no dia de ontem. E se você buscar site, vai no Jornal o Globo, vai lá no G1, dá uma olhadinha nas frases que já foram ditas por eles e você vai ver claramente a quantidade de mentira. 6:53. Sua conta de luz aumenta toda hora? Então você precisa saber que você paga todos os meses por obras caras que poderiam ser evitadas, economizando o seu dinheiro. A geração própria de energia solar evita essas grandes obras e ainda afasta a bandeira vermelha da conta de luz, aliviando o seu bolso. Quem se preocupa com você e com o planeta, apoia a energia solar. Brasil, deixe a solar crescer. 6:53. A indústria química nacional é a nossa indústria do futuro. Ela é a base para todas as outras indústrias. Ela está presente em tudo que nos cerca, do agro até o setor médico. No detergente, nas embalagens de arroz e feijão e também na máscara tão necessária nesse momento. País forte tem indústria forte. Conheça a nossa iniciativa em abkim.org.br/reiki. Vacina Sim. As informações com a Marcela Marcos. Cássia, a Prefeitura de São Paulo antecipou para esta quinta-feira a vacinação contra a Covid-19 de pessoas com idade acima de 45 anos que tenham comorbidades e também de pessoas com deficiência permanente que recebem o benefício de prestação continuada, o BPC. O calendário do governo do estado previa a imunização desses grupos a partir de amanhã. Algumas das comorbidades consideradas são diabetes mellitus, doença renal crônica e obesidade mórbida. É necessário comprovar a condição de risco por meio de exames, receitas ou prescrição contendo o CRM do médico. Já os beneficiários do BPC devem apresentar o comprovante do recebimento do benefício. A vacinação está disponível em toda a rede de imunização da cidade de São Paulo, como nas 468 unidades básicas de saúde, nos drive-thrus, nos 8 megapostos e ainda nos serviços de atenção especializada e nos centros escolas. Cássia. Muito obrigada, Marcela Marcos. Está aí, portanto, a antecipação dessa vacinação para pessoas com comorbidades com mais de 45 anos. E temos também, Milton Jung, não sei se você está atento aí ao calendário de vacinação para as próximas semanas, tem um amigo que vai poder se vacinar a partir do dia 21 de julho. 21 de julho? 21 de julho. Pô, que dia é hoje? Ah, hoje ainda vai demorar um pouquinho, é 20 de maio. 20 de maio? É, mas maio, chegou, junho, pelo menos julho. Tem data marcada. Ah. 21 de julho, porque sabe o que acontece em 21 de julho aqui em São Paulo? Pessoas com 55 anos ou mais vão poder receber a imunização. É mesmo? Agora já tem essa data definida? Já tem essa data definida. 21 de julho. 21 de julho, 55 ou mais. Julho, maio, junho, meu Deus. Vai fazendo risquinhos aí na mesa. Tá bom, estamos fazendo aqui. Fica tranquilo, estamos fazendo sim. Essa é a primeira, aí depois dependendo do que você tomar, você ainda tem mais uns 3 meses para tomar outra. Exatamente, é. Ah, tá bom. Feliz 2022, Cássia. A Patriani oferece 2 prédios muito legais para você morar ou investir em Santo André, nos bairros Campestre e Vila Bastos. Apartamentos de 79 a 117 metros, depósito privativo, 2 ou 3 suítes, 2 vagas grandes na garagem e até casa de campo, com churrasqueira e piscina privativas. 2 lançamentos modernos em 2 dos melhores bairros de Santo André, Mirae Campestre e Sírios Vila Bastos. Saiba mais em construtorapatriani.com.br. Chegou a hora. Quem será o campeão do Paulistão Sicredi 2021? A primeira parada é na Casa do Verdão. Palmeiras, São Paulo. Nesta quinta, às 10 da noite, com Oscar Ulisses, Gabriel Dudziak e Rafael Prates. Futebol, vamos CBN. E quando a bola parar de rolar, o central da bola entra em campo com os detalhes da decisão. Central da Bola. Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Totaline, soluções completas em climatização. Patriani, 2 novos prédios em Santo André, Campestre e Vila Bastos. E Paulistão Sicredi, o clássico dos clássicos está de volta. Curta esta paixão com a gente. 6h58. Momento do Esporte, com Juca Kfouri. Hoje nós estamos sem o comentário do Juca Kfouri aqui no Jornal da CBN, e eu quero aproveitar esse espaço para trazer informação publicada agora há pouco pelo portal G1, que dá conta de que a Confederação Brasileira de Voleibol, a CBV, dirigentes da CBV e um ex-prefeito são alvos de uma operação contra uma fraude tributária milionária em Saquarema, na região dos Lagos Fluminense. Segundo a Força-Tarefa do Ministério Público do Rio de Janeiro e da Polícia Civil do Rio, o esquema movimentou 50 milhões de reais, sobretudo para a lavagem de dinheiro. A 10ª Vara de Saquarema expediu 14 mandados de busca e apreensão. Não há pedidos de prisão. Alguns dos alvos são Ari Graça Filho, que já foi presidente da CBV, é presidente da Federação Internacional de Voleibol, a sede da CBV, que fica no Rio, a cidade do vôlei, em Saquarema, Antônio Pérez Alves, que já foi prefeito de Saquarema, Manuela Pérez, que é a atual prefeita de Saquarema, e, não por acaso, pelo sobrenome, você já percebe, também mulher do ex-prefeito Antônio Pérez Alves. Qual é o esquema que está sendo investigado? Segundo a Força-Tarefa, Antônio Pérez Alves, durante o seu mandato, editou leis complementares que concediu benefícios fiscais abaixo do piso constitucional. Os investigadores dizem que essa alíquota baixa atraiu várias empresas fantasmas para Saquarema e fez disparar a arrecadação no município. Isso causou uma grande evasão fiscal em outras cidades, pois as firmas deixaram de recolher tributos onde efetivamente eles eram devidos. Mais de 700 empresas foram montadas no mesmo endereço em Saquarema, de acordo com as investigações. Essas companhias muitas vezes declaravam prestar serviços que nem sequer eram feitos. É um processo que está em andamento nesse momento, é uma ação que está em andamento em busca dos alvos da operação contra a fraude tributária na Prefeitura de Saquarema, envolvendo a CBV e também seus dirigentes, e por isso, ao longo do Jornal da CBN, atualizaremos tudo isso para você. Vamos agora para o Repórter CBN. Repórter CBN. Oferecimento Bradesco Seguros. Com você, sempre. Quinta-feira, 20 de maio de 2021. A CPI da Covid no Senado retoma hoje o depoimento do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Ontem, o militar passou mal e a sessão foi suspensa. O senador Otto Alencar, que é médico, disse que o general teve uma síncope vasovagal, problema de circulação sanguínea. Em 6 horas de esclarecimentos aos senadores, Pazuello tentou blindar o presidente Jair Bolsonaro e foi chamado de mentiroso. O relator da comissão, Renan Calheiros, vai propor a contratação de uma agência para checar os fatos discutidos nos depoimentos em tempo real. De acordo com ele, o ex-ministro Pazuello e o ex-secretário de comunicação, Fábio Weingarten, negaram declarações públicas que eles próprios deram. O vice-presidente da CPI, Randolph Rodrigues, avalia a necessidade de realizar acariações entre os depoentes. A média salarial do Poder Judiciário é a maior dos 3 poderes. O raio-x é do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, que usou dados do Atlas do Estado brasileiro. Somente em âmbito federal, os vencimentos médios dos servidores da Justiça chegam a R$ 15.300, contra R$ 9.400 dos funcionários do Executivo. A Justiça do Rio de Janeiro decretou a falência da MMX Mineração, do empresário Ike Batista. A decisão reverte uma liminar de 2019 que havia suspendido o processo. A nova falência é um segundo revés para os negócios de Ike Batista, apenas neste mês. No dia 5 de maio, uma vara empresarial de Belo Horizonte decretou a falência da MMX Sudeste Mineração. No horário de Brasília, 7:02. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Daqui a pouquinho tem conversa de primeira com Walter Fanganiello Mairovich. A Ayrton Senna tem trânsito lento com pontos de parada no sentido de São Paulo, do quilômetro 23 até a altura do 18, por excesso de veículos. Quem acessa a Ayrton Senna na direção contrária encontra lentidão só na passagem pelo Parque Ecológico do Tietê, mas logo depois o caminho melhora e já dá para seguir bem. Jornal da CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy. Muito bom dia a você que está na segunda hora do Jornal da CBN, edição desta quinta-feira. Hoje já é dia 20 de maio de 2021. 7:04. Conversa de primeira, Justiça e Cidadania, com Walter Fanganiello Mairovich. Muito bom dia, Walter Fanganiello Mairovich. Bom dia, Milton, ouvintes da CBN, e boa jornada, Cássia. Muito obrigada, Mairovich, bom dia. O Milton, o Pazuello não estava ontem e não estará hoje obrigado a se autoacusar. Como todo mundo sabe, ele obteve uma liminar do Supremo para poder silenciar. E cabia ontem e caberá hoje ao Pazuello e só a ele a decisão de ficar ou não calado. Mas, Milton, ontem o Pazuello chegou botando banca e disse que não iria calar, iria responder tudo. Ele só esqueceu de que não podia mentir. Atenção, ouvintes, mentir em CPI ou na justiça não é um direito. Ninguém tem direito de mentir. Mas, Milton, Cássia, um segredo entre nós. No Brasil, a mentira compensa, pois os suspeitos ou os réus mentirosos ficam impunes e não cometem nenhum crime. Agora, o que diz exatamente a nossa legislação em relação a quem mente em um depoimento, Mairovich? Olha, a lei brasileira, Cássia, só pune o falso testemunho, a falsa perícia ou a falsa tradução em processos ou em CPIs. O Pazuello, que já é réu em ação de improbidade administrativa, ele não estava na CPI como testemunha, e não adianta o rótulo que puseram nele. Ele está sim, na condição de suspeito, de envolvido, Cássia, envolvido, aliás, até o pescoço, numa investigação parlamentar sobre a atuação desastrosa do governo Bolsonaro durante a pandemia. Milton, na Constituição americana, a quinta emenda permite o silêncio para os acusados e suspeitos, mas a mentira é tipificada lá nos Estados Unidos como crime. Agora, Cássia, nas legislações dos principais países da União Europeia, o suspeito pode calar e do seu silêncio nenhuma consequência se pode tirar para condenar. Mas lá, mentira é crime. No Brasil, depois do grotesco episódio de ontem a envolver o Pazuello, algum senador desse pessoal que estava lá poderia acordar, até o relator Renan Calheiros, acordar e apresentar um projeto de lei a tipificar como crime o praticado pelo réu suspeito e que mente, ou pelo interrogando suspeito que mente. Você já descreveu qual foi a estratégia do Pazuello. Agora me diga como você avalia essa estratégia. Olha, Milton, eu acho que ele deu um tiro no próprio pé. Ele tentou isentar o Bolsonaro e imaginou, quanto a ele, Pazuello, e ao capitão presidente, que poderia transferir responsabilidades criminais e administrativas para outros governantes, prefeitos e até para empresa privada como a White Martins, fornecedora do oxigênio. Agora, a gente pode dizer que o Eduardo Pazuello, ele estava sozinho ali no bônus e também no ônus na gestão da saúde no Brasil, enquanto ele foi ministro? Olha, vamos ver juridicamente. O Pazuello, à luz do direito brasileiro, era, como ministro, um agente, atenção, isso é importantíssimo, ele era um agente da autoridade do presidente Bolsonaro. Portanto, ele agia em nome e pelo governo Bolsonaro. Ele agia com a autoridade que o presidente lhe entregou, lhe delegou. Daí, Cássia, a responsabilidade de ambos. Uma responsabilidade que se revelou em omissão ou má gestão e que nos leva ou levaria a quais crimes? Olha, crimes contra a saúde pública, Milton, isso é evidente. E agora, atenção, e delitos de homicídios em continuidade delitiva, em continuidade criminosa. Peço atenção de novo, homicídios dolosos e não meramente culposos por imprudência ou por negligência. Crimes dolosos com dolo eventual, pois Bolsonaro e Pazuello assumiram o risco das mortes com as suas condutas temerárias e irresponsáveis. Crimes dolosos, Milton. Tem a possibilidade de haver, portanto, até uma repercussão internacional dessa comissão, Mayrovich? Sim, sim, Cássia. Olha, o Brasil é subscritor do Tratado de Roma, que foi aprovado pelo nosso Congresso. Esse tratado é de julho de 98 e instituiu, atenção, o Tribunal Penal Internacional. E esse Tribunal Penal Internacional tem jurisdição no Brasil e dá a última palavra, é ele que dá, não é o Supremo, a última palavra em crimes contra a humanidade e genocídios. Portanto, a CPI poderá encaminhar as suas investigações ao Ministério Público do Tribunal Penal Internacional. Ô Mayrovich, diante das mentiras que, convenhamos, não são exclusividade do ex-ministro da Saúde, e nós estamos acompanhando essa CPI desde o início, ouvindo várias delas, o que você espera que ocorra? Olha, espera, assim, respeito aos mortos, aos seus familiares, e que no futuro, Milton, tenhamos governantes civilizados, que a CPI da Covid não acabe em pizza. E como é que isso, para não acabar em pizza, pode ocorrer? Primeiro que o procurador Augusto Aras cumpra o seu dever, não cometa prevaricação. Por sua vez, se o Aras denunciar, que a Câmara dos Deputados dê sinal verde para que o Supremo possa apreciar, para eventual abertura de processo criminal, as denúncias contra o Bolsonaro, que deverão ser apresentadas pelo Aras. Por último, que seja aberto, Milton, processo de impeachment por crime de irresponsabilidade diante, é só abrir a Constituição e ver, da improbidade do Bolsonaro e de ter ele violado as leis sobre saúde pública. Professor Walter Fanganiello Mayrovich, muito obrigado pela aula de hoje aqui na Conversa de Primeira. Muito obrigado e até mais. Até, abraço, tchau, Cássio. Tchau, bom dia. E essa nossa conversa aqui com o professor Mário, com, falei professor, né? Lembrei do Mário Sérgio Cortella, com o Dr. Walter Fanganiello Mayrovich, você terá também no podcast do Jornal da CBN. Ou então você vai ali na plataforma do Jornal da CBN agora e procura lá Justiça e Cidadania. Vai na busca, Justiça e Cidadania. Coloca aí entre os seus favoritos e depois compartilha com seus amigos, aqueles que fazem parte da sua rede social. É uma boa oportunidade ali para levar à frente esse conhecimento que o professor Walter Fanganiello Mayrovich nos fez e nos apresentou. Por falar em justiça, por falar em cidadania, aliás, estamos falando mais de justiça do que de cidadania. Ontem tivemos aquela operação que teve como principal alvo o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, alvo de uma operação que investiga o contrabando de madeira ilegal. Nós acompanhamos isso desde cedo aqui no Jornal da CBN. E o que se descobriu, quer dizer, depois, a Carolina Martins conta. Alvo nesta quarta-feira de uma operação da Polícia Federal, o ministro Ricardo Salles é suspeito de envolvimento em um grave esquema de facilitação ao contrabando de produtos florestais. A definição do esquema, que também investiga o presidente do Ibama, foi feita pelo ministro do STF, Alexandre Moraes, que autoriza as buscas e apreensões. No despacho, o ministro cita a movimentação financeira extremamente atípica do ministro, apontada em relatórios do COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Com base nisso, Moraes determinou a quebra dos sigilos fiscal e telefônico do ministro. Salles teve a casa em São Paulo, a residência oficial em Brasília e o gabinete que montou no Pará, revistados por agentes da PF. Segundo as investigações, o esquema funcionava dentro do Ibama e do Ministério do Meio Ambiente, com a participação de servidores e de empresas do setor, para permitir a venda de madeira ilegal para o exterior. Além de 35 mandados de busca e apreensão, o ministro do Supremo ainda determinou o afastamento de 10 agentes públicos, entre eles o presidente do Ibama, Eduardo Bin, e o assessor especial de Ricardo Salles, Leopoldo Penteado Butikiewicz. A suspeita é de que os investigados, que ocupam cargos de confiança, agiam para forjar pareceres técnicos e facilitar o contrabando de madeira em conchavo com empresários. A investigação começou em janeiro deste ano, quando autoridades dos Estados Unidos recusaram um desses pareceres, impediram a entrada da madeira no país e alertaram para possível desvio de conduta nas negociações de exportação. A fala de Ricardo Salles na fatídica reunião ministerial de abril de 2020, que teve conteúdo divulgado após denúncia de interferência do Planalto na Polícia Federal, é um dos elementos que embasam a investigação. Precisa ter um esforço nosso aqui, enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a boiada. E mudando todo o regramento e simplificando normas. Agora é a hora de unir esforços para dar de baseada a simplificação de regulatório que nós precisamos, em todos os aspectos. E deixar a AGU de stand-by para cada pau que tiver, porque vai ter. Então, para isso, nós temos que estar com a artilharia da AGU preparada. Agora, tem um monte de coisa que é só parecer caneta, parecer caneta. Sem parecer também não tem caneta, porque dar canetada sem parecer é cana. A acusação é de que, na ausência de um parecer do corpo técnico especializado, servidores de confiança do ministro elaboravam um documento que atendesse às necessidades, mesmo desrespeitando os critérios legais. Esses servidores começaram a ser promovidos a cargos maiores, substituindo o corpo técnico. O ministro Ricardo Salles classificou a ação de exagerada e desnecessária e ainda afirmou que o ministro Alexandre de Moraes foi induzido ao erro. O ministério sempre, e o IBAMA da mesma forma, sempre procurou agir de acordo com as regras, com bom senso, com equilíbrio. Eu expliquei ao presidente do que se trata, expliquei que, na minha opinião, não há substância em nenhuma das acusações, embora eu não conheça os autos, já sei qual é o assunto que se trata. E me parece que esse é um assunto que vai ser esclarecido, ou que pode ser esclarecido, com muita rapidez. A Procuradoria-Geral da República não foi consultada sobre a operação. Contrariando o que é praxe em processos do tipo, Alexandre de Moraes assinou o despacho, autorizou o seguimento da investigação e determinou que só depois do cumprimento das diligências a PGR fosse comunicada. Para o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, não ter sido instado a se manifestar sobre a medida antes da operação abre brecha para questionar o sistema constitucional acusatório. Nos bastidores, a informação é de que a PGR não foi comunicada por receio de que a operação vazasse para o Palácio do Planalto. Organizações ambientais não governamentais comemoram o andamento das investigações. A porta-voz de políticas públicas do Greenpeace, Thaís Banvart, agora cobra o afastamento de Ricardo Salles. É preciso que o ministro Ricardo Salles também seja afastado imediatamente do seu cargo. Embora apenas o seu afastamento não seja suficiente para que a gente supere todos os problemas que foram causados pelo próprio governo na sua política antiambiental, há todas as evidências de que temos um ministro que atenta contra a própria pasta. Então, isso é inadmissível. O Observatório do Clima entende que a investigação revelou um escritório do crime ambiental dentro do Ministério do Meio Ambiente. E a WWF Brasil espera que a operação represente um ponto de inflexão nos excessos cometidos por integrantes da pasta. A pressão pela troca de Ricardo Salles já é antiga e agora tende a crescer. Mas Bolsonaro não fez qualquer comentário sobre as investigações contra o ministro. De Brasília, Carolina Martins. 7h19. Santander e Valor Econômico apresentam Boletim Cidadão Global. Você sabe o que é ESG e qual a importância desse conceito para o desenvolvimento econômico? A sigla ESG em inglês se refere às políticas ambientais, sociais e de governança corporativa nas empresas. De acordo com dados do Global Sustainable Investment Alliance, cerca de 30 trilhões de dólares de ativos globais estão sendo investidos em estratégias associadas ao ESG. Tendo em vista números como esse, é natural que o tema sustentabilidade tenha ganhado uma força jamais vista. Portanto, uma empresa que atende ao ESG mostra ser uma empresa em conformidade com as novas exigências do mercado em relação à sustentabilidade dos negócios. Uma empresa ambiental e socialmente responsável pode vislumbrar muitas oportunidades. ESG e finanças verdes serão tópicos debatidos no Cidadão Global. evento internacional que terá palestras sobre sustentabilidade e desenvolvimento econômico na voz de grandes nomes como Al Gore, ex-vice-presidente dos Estados Unidos. Boletim Cidadão Global. Apresentado por Santander e Valor Econômico. Saiba mais e faça sua inscrição em cidadãovalorsantander.com.br. Quem está sobrevoando a cidade de São Paulo, alegre como um passarinho solto pelo céu? Guilherme Gimenez, é lógico, que está aí olhando lá do alto o que está acontecendo na cidade de São Paulo e com as imagens sendo compartilhadas com você neste exato momento. Você sobe no helicóptero junto com ele, se estiver nos assistindo, claro, no canal da CBN no YouTube, no site da CBN, ou então corre aí, liga a TV logo, vai no Globoplay, coloca lá a CBN. Você vai ver não só as imagens do estúdio, mas agora você vai decolar no helicóptero da CBN com o nosso querido Guilherme Gimenez. Bom dia para você. Muito bom dia para você, Milton, Cássia, ouvintes da CBN. Ótima quarta-feira, quinta-feira para todos, né? A gente começa falando sobre o trânsito aqui na Zona Oeste da capital de São Paulo. A Marginal Tietê, nesse momento, entre o Cebolão e a Ponte do Piqueri, tem trânsito intenso para quem vai no sentido da Ponte do Piqueri, entre a passagem pelo Cebolão e a aproximação com a rodovia Anhanguera, mas com paciência dá para seguir bem ainda. Quem vai nesse mesmo trecho da Tietê, só que em direção a Castelo Branco, não enfrenta muitos problemas. A própria Castelo Branco tem lentidão agora em direção à capital de São Paulo, lá na passagem por Barueri, entre os quilômetros 27 e 25. Depois disso, o trânsito melhora e o motorista consegue chegar bem ao Cebolão. Proteção sob medida para quem trabalha com transporte de cargas. Conheça o seguro de transportes da Tóquio Marine. Fale com seu corretor ou acesse tokyomarine.com.br. Minuto Febraban. A concessão de crédito pelos bancos no primeiro ano da pandemia da Covid-19 apresentou volumes e índices históricos. Entre março de 2020 e março de 2021, dados do Banco Central revelam que o sistema financeiro concedeu um total de R$4,5 trilhões em recursos para a economia. Ao mesmo tempo, em março passado, o estoque de crédito bancário atingiu seu maior patamar, alcançando R$4,1 trilhões, uma expansão de 17,8% em relação ao estoque registrado em fevereiro de 2020, mês que antecedeu a crise sanitária. Para as micro e pequenas empresas, o setor bancário fez concessões de crédito de R$325,2 bilhões, incluindo novos contratos e renovações. Fique por dentro das principais notícias do setor financeiro. Acesse news.febraban.org.br. Febraban News é muito mais do que news. Agora a rodovia Regis Bittencourt, para quem vai no sentido capital de São Paulo, a Regis tem trânsito mais carregado nesse momento devido a um registro de acidente ali próximo do quilômetro 273, acidente envolvendo aparentemente três veículos ocupando uma faixa da esquerda nesse momento, na verdade é uma faixa da direita. O motorista vai encontrando bastante lentidão agora pela Regis desde a passagem pelo quilômetro 277. Depois disso, o trânsito vai melhorando um pouquinho e aí o motorista consegue chegar bem na Francisco Morato. No sentido Curitiba, a rodovia Regis Bittencourt tem boas condições. Tá sabendo da novidade? Agora você pode comprar no Atacadão e pagar com o VR Alimentação. Vá hoje mesmo aproveitar as melhores ofertas do Atacadão, o seu parceirão. 7h24. Aqui é o Vinícius Marquesi, presidente do CREA São Paulo, participando da gravação do primeiro episódio do CREACast, uma iniciativa que vai ao ar a cada 15 dias para falar um pouquinho do mercado e de todos os segmentos das profissões da área tecnológica e trazer aqui a transformação do CREA São Paulo e aproximar o conselho de profissionais, empresas e futuros profissionais. Acompanhe o CREACast, o podcast dos profissionais das engenharias, agronomia e geociências. Uma realização do CREA São Paulo no site e aplicativo da CBN e também nas demais plataformas de áudio. O IPO marca a estreia de uma empresa no mercado de capitais e é o momento em que suas ações começam a ser negociadas. Essa é a mais nova conquista do GetNinjas, a maior plataforma de contratação de serviços do Brasil. Nós, da B3, a Bolsa do Brasil, desejamos muito sucesso à empresa. Agora São 7 horas e 25 minutos. Um estudo sorológico apontou que 41% da população adulta da cidade de São Paulo já teve contato com o coronavírus. Segundo a pesquisa, 1 milhão de pessoas foram infectadas entre janeiro e abril na capital paulista. O número recorde é reflexo da segunda onda da pandemia, que apresentou os maiores índices de internações e mortes por causa da Covid-19. 4 em cada 10 moradores adultos da cidade de São Paulo contraíram a Covid-19, conforme um estudo que analisa a prevalência de infecções pela doença na cidade. São 3 milhões e meio de pessoas que tiveram contato com o vírus, de um total de 8 milhões de pessoas com mais de 18 anos que participaram da pesquisa. Entre a quinta fase do estudo, em janeiro, e a sexta etapa, em abril, a prevalência de infecções saltou de 29% para 41%. O crescimento é consequência da segunda e mais letal onda de casos, internações e mortes pela Covid-19, como explica um dos responsáveis pelo trabalho, o médico Fernando Reinache. Ele continuou subindo devagar e agora, na fase entre as 5 e as 6, deu aquela subida violenta. E nesse pico enorme, o pessoal acha que é a variedade P1 chegando na cidade, provocou esse aumento enorme no número de casos registrados. Com mais da metade dos moradores sem ter contato com o vírus até agora, a cidade de São Paulo pode passar por uma terceira onda. O médico Celso Granato alerta que esse cenário preocupa diante do relaxamento das medidas de isolamento social. Me preocupa muito essa questão do aparecimento dos outros vírus respiratórios, porque como a gente falou aqui, se isso está acontecendo, é porque a gente está relaxando as medidas de controle. O mapeamento também indicou que a doença está afetando os mais jovens. Se em janeiro, 33% das pessoas com 18 a 34 anos tiveram contato com o vírus, agora essa taxa é de 41%. Na faixa etária de 35 a 44 anos, a prevalência saltou de 36% para 51% no período. A CEO do IPEC, Inteligência em Pesquisa e Consultoria, Márcia Cavallari, explicou que um dos fatores que determina não essa alta é a maior exposição dessas pessoas ao vírus. Muitos trabalhando em atividades essenciais, tipo de atividade que não permite fazer um home office, um isolamento maior. Então são pessoas mais expostas mesmo e a gente está vendo que está aumentando. Quanto mais gente vai, mais exposição tem, maior a probabilidade tem de adquirir o vírus. A sexta fase do estudo, que é feito por cientistas, médicos e pesquisadores com apoio do grupo Fleury, IPEC, Instituto Semeia e Todos pela Saúde, confirmou uma tendência presente desde a primeira etapa. A Covid-19 afeta desproporcionalmente os que moram em regiões mais pobres, negros e pardos, e aqueles que têm nível de escolaridade mais baixo. Nas áreas mais ricas da cidade, a taxa de contato com o vírus é de 35,9%. Já em regiões mais pobres, esse número salta para 47%. De São Paulo, Júlio Vieira. Esses dados que o Júlio Vieira traz a partir ali da fala de especialistas, do estudo que foi realizado, eles vão no sentido contrário e revelam uma tremenda preocupação destes técnicos, destes médicos, pesquisadores, porque vão no sentido contrário daquilo que está sendo feito agora pelo estado de São Paulo. Ainda ontem, a equipe do governador João Dória anunciou que vai ampliar o horário de funcionamento e ocupação máxima de lojas, comércios, etc., a partir de 1º de junho, ou seja, dentro de 10 dias. A atual fase emergencial foi prorrogada até o final do mês de maio, até o dia 31 de maio. Mas a ocupação máxima permitida em igrejas, restaurantes, academias de ginástica, salões de beleza, os espaços culturais e outros estabelecimentos comerciais e de serviços, será flexibilizada e subirá de 30% para 40% já a partir da segunda-feira, dia 24 agora. Ou seja, está ocorrendo uma flexibilização indo no sentido contrário da preocupação destes médicos e pesquisadores. Repórter CBN. Oferecimento Bradesco Seguros. Com você, sempre. Quinta-feira, 20 de maio de 2021. A Confederação Brasileira de Voleibol, dirigentes e ex-dirigentes da entidade e um ex-prefeito são alvos de uma operação contra uma fraude tributária milionária em Saquarema, na região dos Lagos Fluminense. Segundo a Força-Tarefa do Ministério Público e da Polícia Civil do Rio de Janeiro, o esquema movimentou 50 milhões de reais. São cumpridos 14 mandados de busca e apreensão. Mais de 700 empresas foram montadas no mesmo endereço. As companhias declaravam prestar serviços que nunca foram realizados. De acordo com a denúncia, o ex-presidente da CBV, Ari Graça Filho, manejava os recursos de patrocínio do Banco do Brasil à entidade em benefício próprio e do grupo criminoso. O metrô do Recife só opera nesta quinta-feira das 5 às 9 da manhã e depois das 4 da tarde às 8 da noite. Os metroviários querem ser vacinados contra a Covid-19. A linha diesel não funciona. Um esquema de emergência com ônibus foi montado para atender a população prejudicada. O Ministério da Economia deve pedir ao presidente Jair Bolsonaro que vete o dispositivo que torna permanente o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. Segundo o assessor especial da pasta, Guilherme Afife Domingos, o Ministério tem o receio de que, com a continuidade do Pronamp, o Tesouro tenha o compromisso constante de colocar dinheiro no programa. A informação é do jornal Valor Econômico. Palmeiras e São Paulo se enfrentam às 10 da noite de hoje, no primeiro jogo da decisão do Campeonato Paulista. A segunda partida será no próximo domingo, às 4 da tarde, no Morumbi. Seja qual for o vencedor, um técnico estrangeiro levantará a taça. O Alviverde tem como treinador o português Abel Ferreira e o tricolor, o argentino Hernán Crespo. No horário de Brasília, 7h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Na sequência tem Carlos Alberto Sardenberg. A rodovia Castelo Branco tem um trecho de congestionamento agora no sentido de São Paulo, do quilômetro 30 até a altura do 24. Passando esse trecho, o motorista segue melhor, depois volta a encontrar trânsito intenso entre os quilômetros 18 e 16. Só a partir do 16, região de Osasco, é que já dá para seguir melhor até o acesso à Marginal Tietê e o caminho para Castelo para o interior funciona bem agora. Esta próxima meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento... O Globo, o jornal mais lido do país. 7h33. Linha Aberta. Com Carlos Alberto Sardenberg. Muito bom dia para você, Carlos Alberto Sardenberg. Milton Jung, bom dia. Cássio Godoy, bom dia, ouvintes. Bom dia, Sardenberg. Como você tem feito diariamente e pelo que a audiência tem mostrado, vários brasileiros também, ontem você teve a oportunidade de assistir o primeiro episódio da série Pazuello na CPI. O que você destaca desse primeiro episódio? Olha, se a gente incluir os outros participantes, especialmente o chanceler, o ex-chanceler Ernesto Araújo, que também saiu recentemente do governo, eu acho que tem duas coisas a notar. E a primeira é a bagunça, a desorganização do governo, né? A falta de uma estrutura de governo que seja minimamente eficiente. Você pega alguns dados, né? Ontem, tanto o ex-chanceler quanto o Pazuello disse que ficaram sabendo da oferta de um avião americano para ir buscar o oxigênio que estava sendo oferecido pela Venezuela. E o que eles fizeram? Nada. Nada. O ministério, o chanceler falou que era problema do Ministério da Saúde, né, tomar essa decisão de ir buscar o oxigênio lá na Venezuela, por avião, e o Ministério da Saúde falou que não, que não era com ele, que ele soube, mas que estava lá correndo dentro do governo. A carta, né, da Pfizer oferecendo as vacinas, o ministro Pazuello disse que teve notícia da carta, mas presumiu que o presidente já tivesse. Né? E diante da não reação do presidente, que ele falou, eu não fiz nada porque entendi que o presidente havia recebido a carta. E como o presidente não fez nada, e se tratava de uma coisa importante, que era a questão da vacina, que o ministro fez? Nada. Quer dizer, o que ele poderia ter feito, no mínimo? Seria ir lá no presidente, né, e dizer, olha, tem esse assunto aqui, da carta do presidente, como é que nós vamos resolver isso e tal, pedir um despacho com o presidente e tratar lá o assunto. E o que ele fez? Fez nada. Tem oxigênio na Venezuela? Tem. Tem a negociação com a Pfizer? Bom, deve estar lá com o presidente e tal. Então, e mesmo o tal do protocolo da cloroquina, né, que foi feita pela secretária, ele falou, olha, não, ela fez, foi um esboço, e a gente estava estudando, e aí alguém pegou na rede e tal, e aí a gente tirou e tal, e pronto, quer dizer, um protocolo que recomenda regras de tratamento, ficou assim, foi uma coisa que foi feita, uma espécie de um protótipo, como disse o general, e depois tiraram, e aí pronto, acabou. Quer dizer, então, as pessoas que eventualmente viram que lhe usaram aquilo... Aquele aplicativo, né? Aquele aplicativo, e aí, o que aconteceu? Nada, quer dizer, então é um governo de uma incapacidade atroz, a tal ponto que... O secretário de comunicação, o Weingarten, o que ele contou? Ele contou que quando ele viu, né, ele mesmo falou que havia incompetência, quando ele viu que havia uma carta, havia uma proposta, que ninguém fazia nada, ele falou, vou me meter nessa história aqui, e meteu os pés pelas mãos também, né? Mas mostra, quer dizer, imagine um secretário de comunicação resolve entrar numa negociação com uma multinacional para já arranjar remédios para o Ministério da Saúde, que já sabia de todo o processo. Então, é um governo, primeiro, um governo incapaz. Não existe, assim, estruturas administrativas que conduzam os assuntos de uma maneira eficiente. Aí falta oxigênio, falta remédio, vai remédio errado para quem não precisa e tal. Lembra muito a gestão de alguns hospitais públicos, não estou falando de todos, mas de muitos hospitais públicos, de muitas instituições públicas de saúde, que também é essa bagunça, quer dizer, por exemplo, falta um tipo de remédio e sobra um outro que não é tão necessário assim. Então, isso é o padrão do governo Bolsonaro e que, inclusive, é um padrão que se reflete na área econômica, né? O ministro Paulo Guedes que vai privatizar, que a Petrobras é independente, que o Banco do Brasil é independente, e o Bolsonaro faz o quê? Ele faz intervenções diretas na Petrobras, no preço do combustível, faz intervenções diretas no Banco do Brasil, quer dizer, então não é independente. O Paulo Guedes diz uma coisa, faz uma coisa, e o governo nem faz... é coisa de internet, como disse e tentou dizer ontem o ministro Pazuello, porque não é uma coisa que o presidente escreve, diz, etc. É uma coisa que o presidente faz. Pois é, e agora ele vem com essa conversa, essa dualidade, né? É como se houvesse uma dualidade na gestão, que uma é a gestão ali, o governo funcionando, e o outro é a internet, né? Então, quando o presidente falou, não vou comprar a vacina do Butantan... A Coronavac, né? A Coronavac, não vou comprar a vacina do Butantan... O ministro Pazuello diz assim, isso não é uma ordem, isso é um comunicado na internet, não é uma ordem. Quer dizer, bom, tanto era uma ordem que o Pazuello desistiu da compra naquele momento, não é? Então, então vale a internet, na verdade, vale as duas, vale a internet e vale a outra administração. O resultado disso é uma confusão ainda maior, porque não só o governo é ineficiente, como se mostra uma dualidade, né, de gestão. A gestão ali propriamente dita dos ministros, dos secretários e tal, e na outra ponta, a gestão via redes sociais, via internet e tal, que frequentemente é contra a outra. Então você fala, vamos privatizar. Aí o presidente fala, não privatiza. Fala para a internet lá no cercadinho do Palácio do Alvorada. Isso gera uma tremenda de uma incerteza nos meios políticos, nos meios econômicos, etc. Nos meios políticos, o Centrão está se aproveitando e está assumindo aí o comando. Inclusive, chegando a assumir o comando da distribuição de verbas daquele orçamento secreto, que é coisa exclusiva do governo, né? Os deputados e senadores assumiram um pedaço do orçamento, que deveria ser obra do governo. Então tem essa bagunça generalizada que faz com que o governo seja ideologicamente errado, né? Porque vai contra princípios científicos, princípios normativos aceitos, e vai contra isso, e quando age à sua maneira, age mal, age tecnicamente mal. E o resultado é esse desgoverno em que nós estamos. E que estamos, de modo que a chance de sair continua sendo que vem vacinas de um modo ou de outro. Vai ser atrasado, vai estar atrasado, muito atrasado, mas a solução é que todo mundo vê e que todo mundo via antes, que era a vacina. O governo fracassou inteiramente na compra de vacinas por causa justamente dessa segunda gestão, dessa gestão paralela que vai, né? Tem ministros que vão lá badular os chineses e pedir quase por favor que não interrompam o comércio, e o presidente falando mal dos chineses, o chanceler falando mal dos chineses, etc., e outros ministros se virando para manter a relação boa com a China. Então é uma bagunça, e não é por acaso que o Brasil está nessa situação de um número baixo de vacinações e uma perspectiva de crescimento menor do que a dos outros países, Milton. E hoje ainda tem o segundo dia de depoimento. A ideia inicial é que o depoimento durasse um dia, fosse finalizado ontem, mas não foi. Hoje ainda tem mais, hein, Sardenberg? Começa às 10, né? Isso. Começa às 9, né? Porque eles começam antes para ter ali uma questão de ordem, para não atrasar o início do depoimento em si. Porque quando eles estavam começando às 10 da manhã, estava sempre atrasando mais ainda. Então começa às 9, mas a expectativa do início ali, de perguntas sendo respondidas, a partir das 10 horas. E até a última vez que eu vi ontem, de inscritos, ainda tinham 20 senadores para perguntar. E o fato esse retorno do depoimento e o comentário da base do governo revela isso que a gente vinha comentando, porque o pessoal acha que, a base do governo acha que o Pazuello foi muito bem. Foi muito bem, que respondeu às perguntas, que foi muito hábil, né? Quando, por exemplo, disse que ordem pela internet não é ordem, comentário da internet não manda, que o que manda é a outra coisa, são os canais formais que não funcionam, né? Não funcionaram. Não funcionaram. Então, mas o pessoal da base governista está animado, acha que o Pazuello foi muito bem, respondeu bem as perguntas, etc. Você sabe o que me parece, Sardenberg? Parece aquele técnico de futebol que quer motivar o time. O time perdeu, mas ele falou, não, o time jogou muito bem, a estratégia foi boa. Falhamos no momento final, no último passe, mas estamos muito bem. Pode ir em frente, vai fundo. Vai nessa, Pazuello, vai nessa. Te entrega, né? Porque senão entrega o presidente. Também tem isso, né? Exatamente. Também tem isso. Ô, Sardenberg, me permite só fazer uma virada de página aqui, rapidinho, com você? Porque eu queria ouvir uma palavra sua sobre o que foi votado nessa madrugada lá na Câmara dos Deputados, com a aprovação da medida provisória que prevê a privatização da Eletrobras, vai agora para o Senado. Essa é uma encrenca de quantos anos, Sardenberg? Tem mais de 20 anos que eu me lembro dessa história. Pois é. Tem mais de 20 anos essa história. O grande problema ali, são vários problemas. Um é que a Eletrobras é uma empresa muito grande, né, com várias subsidiárias. E uma das maiores empresas do Brasil. Rio com várias subsidiárias, né? E então privatizar um gigante desse é realmente complicado. Exige um processo, né? Quer dizer, quando eu falo complicado, eu falo exige um processo técnico, formal, muito competente, porque envolve questões econômicas, questões legislativas, questões com os tribunais de contas, com CVM, Comissão de Valores Mobiliários. Então, é uma operação técnica muito complexa. E nós temos pessoas capazes de fazer isso, né? E no caso da operação da Eletrobras, tem um fator adicional político muito importante, que é a participação de políticos na indicação e no comando de subsidiárias da Eletrobras. Então, políticos de um determinado estado mandam numa estatal, mandam numa subsidiária e assim por diante. Então, tem muito poder de políticos, especialmente ali de políticos do Centrão, que não querem abrir mão desse comando sobre as subsidiárias da Eletrobras. Então, tem essa questão política. E se a gente, e além disso, a terceira é que, se tudo der certo, vai entrar um dinheiro para o governo. É, vai entrar um dinheiro para o governo. E já estão disputando esse dinheiro, né? Lembra no caso do pré-sal? Nossa, quando... lembrei agora. Quando você falou dessa disputa, porque no pré-sal, você lembra primeiro que todas as áreas queriam ter o direito a pegar uma parte do pré-sal. Tudo era prioridade. Exato. E todos os governos estaduais, inclusive, queriam pegar uma parte do pré-sal, né? Exatamente. Antes de tirar uma gota de petróleo. Né? Quer dizer, quando descobriram o petróleo do pré-sal e começaram a calcular quanto que poderia dar, perdão, quanto que poderia dar, já começaram a discutir como é que iam usar o dinheiro. E isso foi uma das razões que atrasou a exploração do petróleo, né? Porque a discussão principal acabou sendo como é que eu vou usar o dinheiro, quando a discussão principal era como é que eu vou tirar o petróleo. Né? E isso demorou muitíssimo, só foi pegar embalo em anos recentes, depois do governo Temer, por exemplo. E tal. Bom, no caso da Eletrobras, está acontecendo coisa parecida, porque vai dar um dinheiro e o pessoal está rachando esse dinheiro antes de ter em mão. A Câmara fez uma divisão, agora vai para o Senado, e as relações Câmara e Senado não andam lá muito boas, vai ter mudança no Senado, capaz de voltar para o Congresso. Então... Tem muito pano para manga. É. Muito dinheiro para dividir, né? Obrigado, Sardenberg. Um abraço para você. Boa quinta-feira. Até logo mais no CBN Brasil. Até mais. Até. 7h47. Santander e Valor trazem Algor para a edição 2021 do projeto Cidadão Global. O ambientalista e ex-vice-presidente dos Estados Unidos falará sobre mudanças climáticas e desenvolvimento sustentável em evento 100% online e gratuito. É dia 25 de maio, terça-feira, às 11 horas da manhã. Garanta já sua participação. Faça a inscrição pelo site cidadãovalorsantander.com.br. 7h48. Sobrevoando agora a Marginal Pinheiros, no trecho sul, motorista que vai no sentido Avenida dos Bandeirantes, até a Avenida dos Bandeirantes, desde a saída da Miguel Yunes, trânsito mais intenso na saída da própria Miguel Yunes e também entre a ponte João Dias e a estação Granja Julieta, restante do caminho até a Bandeirantes, com boas condições. Nesse trecho, no sentido Zona Sul, o motorista não enfrenta muitos problemas, trânsito fluindo bem. Vale destacar também a Avenida dos Bandeirantes, no sentido Marginal Pinheiros, tem trânsito carregado da saída do Complexo Viário Maria Maluf até a passagem pela Avenida Miruna. Neo Brooklyn. Apartamentos sofisticados, duas suítes e lazer completo. Confira o lançamento na rua Andréa Paulinetti 234. Acesse tegraincorporadora.com.br. Temperatura na cidade de São Paulo subiu, mas só um pouquinho. Por enquanto, 14 graus na região oeste. Esta meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento. O Globo, o jornal mais lido do país. IPO é quando uma empresa abre capital na Bolsa de Valores. Ele potencializa o desenvolvimento das empresas e do país. É o que a G2D Investments acabou de realizar. Parabéns pelo IPO e seja bem-vinda à B3, a Bolsa do Brasil. CBN, Tempo e Temperatura. Informações Clima-Tempo. O tempo aberto durante a madrugada favoreceu a queda de temperatura durante a noite. Hoje nós tivemos a manhã mais fria deste ano aqui na cidade de São Paulo. De acordo com medições do Instituto Nacional de Meteorologia, a temperatura hoje às 6 da manhã era de 12,8 graus na estação do Mirante de Santana, que é a estação de referência para recordes. Essa foi a menor temperatura desse ano até agora. Apesar do frio durante o comecinho da manhã, vai esquentar durante a tarde. A máxima prevista para hoje é de 27 graus na capital. O sol aparece durante todo o dia e não tem previsão de chuva. Na tarde de hoje, a umidade relativa do ar fica bem perto ou um pouco abaixo de 30%. Amanhã o tempo ainda continua bastante parecido, mas no fim de semana, devido ao avanço de algumas instabilidades, as nuvens voltam a aumentar, a temperatura diminui e tem até a expectativa de um pouco de chuva aqui na Grande São Paulo. Aline Tóquio, da Climatempo, para a CBN. Já assistiu, Milton? É lógico que não, né? Ai, isso é impressionante. É lógico que não. Impressionante. Ninguém vai me levar a isso, né? Não há pandemia, não. Há confinamento que me leve a assistir. É impressionante. Isso. Frozen. Esse friozinho aqui, tá um dia bom pra fazer. O sol até apareceu aqui já. Já derreteu esse gelo da Frozen. É. Você vai ver. Até a próxima estação eu te convenço. O Globo, o jornal mais lido do Brasil. É a maior audiência digital na era do digital. Mais de 28 milhões de visitantes únicos na média mensal 2020, segundo a Comscore. E não para por aí. É líder de assinaturas em 20 das 27 unidades federativas, de acordo com o IVC de fevereiro de 2021. Afinal, um jornal com o nome O Globo não podia ser só local. O Globo, um jornal nacional. Mais da marginal do Rio Pinheiros, quem vai pela Pinheiros agora nesse trecho, nesse restante do caminho, da Bandeirantes até a aproximação com o Cebolão, no sentido do Cebolão, boas condições de trânsito sem muitos problemas, em direção a Interlagos, tráfego intenso da saída do Cebolão até a passagem pela ponte Cidade Universitária. Depois dá para desenvolver boa velocidade. A chegada da rodovia Castelo Branco tem lentidão para o motorista também, do quilômetro 17 ao 15, depois no acesso à marginal do Rio Tietê. Lançamento das TVs Samsung Nelk LED chegou na Fast Shop. O melhor da qualidade em imagem e som, com o poder do Mini LED, painel 120 Hz e som em movimento. Baixe o app ou vá até uma loja. Fast Shop. Minuto Febraban. A concessão de crédito pelos bancos no primeiro ano da pandemia da Covid-19 apresentou volumes e índices históricos. Entre março de 2020 e março de 2021, dados do Banco Central revelam que o sistema financeiro concedeu um total de 4 trilhões e 500 bilhões de reais em recursos para a economia. Ao mesmo tempo, em março passado, o estoque de crédito bancário atingiu seu maior patamar, alcançando 4 trilhões e 100 bilhões de reais, uma expansão de 17,8% em relação ao estoque registrado em fevereiro de 2020, mês que antecedeu a crise sanitária. Para as micro e pequenas empresas, o setor bancário fez concessões de crédito de 325 bilhões e 200 milhões de reais, incluindo novos contratos e renovações. Fique por dentro das principais notícias do setor financeiro. Acesse news.febraban.org.br. Febraban News é muito mais do que news. O Sadenberg falou agora há pouco sobre vários assuntos que a gente conversou com ele. Ele citou ali aquela questão que o Centrão domina aquela parte do orçamento que passou a ser chamado de orçamento secreto, né? Uma denúncia que foi feita pelo jornal O Estado de São Paulo. E eu queria só acrescentar aqui uma outra informação que tem ainda sobre esse tema, publicada hoje, mostrando que a área técnica do TCU, o Tribunal de Contas da União, né? A área técnica vai apurar a forma como o Ministério do Desenvolvimento e a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, que é a Codevasf, usaram 2 bilhões das emendas de relator geral ou do... o nome é esse, é Emendas de Relator Geral do Orçamento de 2020, mas são as emendas do relator, né, do orçamento, nos contratos com as empresas privadas. Como é que esse dinheiro foi usado? A investigação foi solicitada pelo Subprocurador-Geral da República no TCU, que é o Lucas Furtado. E esse pedido foi feito ontem. O orçamento é aquele esquema montado ali pelo governo Bolsonaro para beneficiar deputados, senadores, com indicação de destinação de dinheiro das emendas de relator em troca de apoio ao Congresso Nacional. Enfim, isso é uma história que você conhece bem aí da política brasileira. Mas então agora tem mais este passo no processo de investigação, a ver o que vai acontecer em tudo isso. Há pedidos para investigação lá na Câmara, há pedidos para abertura de CPI, mas aí vamos pensar o seguinte: a Câmara é dominada pelo Centrão, por que que o Centrão ia abrir uma CPI ou permitir a abertura de uma CPI que iria contra os seus próprios benefícios? Mas enfim, a ver o que vai acontecer. Esta meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento O Globo, o jornal mais lido do país. Sobrevoando agora a Radial Leste, motorista que vai no sentido do centro de São Paulo da Radial, encontra trânsito carregado na passagem pela Praça de Vinolândia até o viaduto Dona Matilde. Na aproximação com o viaduto Alberto Badra tem mais onde para e tem um trecho bem ruim também, desde um pouco antes da Salim Faramaluf até a altura do viaduto Bresser. Depois do viaduto Bresser até a ligação Leste-Oeste, boas condições. No sentido do bairro, a Radial Leste tem lentidão para o motorista no acesso à Avenida Aricanduva, restante do caminho sem muitas dificuldades. C6 Bank apresenta uma conta completa e sem tarifa. Baixe o app e abra sua conta grátis. C6 Bank é da sua vida. O Globo, o jornal mais lido do Brasil, é a maior audiência digital na era do digital. Mais de 28 milhões de visitantes únicos na média mensal 2020. 34% de crescimento nos últimos 3 anos, segundo a Comscore. 1 a cada 5 brasileiros lê o Globo. 1 em cada 3 leitores de jornal lê o Globo no universo TGI Clickstream. Afinal, um jornal com o nome O Globo não podia ser só local. O Globo, um jornal nacional. Milton Jung? Oi, fala. É uma boa notícia, uma boa e breve notícia aqui. Mais cedo eu falei que as pessoas, a partir de 55 anos de idade em São Paulo, sem comorbidades, começariam a ser vacinadas em julho. E aí eu falei dia 21. É isso. Antes, viu? Não é dia 21, não. Dia 21 são professores a partir de 47 anos, menos de 47 anos, a partir de 18. Agora, as pessoas a partir de 55 sem comorbidades, 1º de julho já começa a vacinação. Ó, 20 dias a menos. 1º de julho já melhorou. Julho, melhorou já um pouquinho. Melhorou. Tá devagar, mas melhorou. Viu? Tá, então conta lá para aquele nosso amigo que a partir de 1º de julho... E dependendo da vacina que tomar, o nosso amigo, esse aqui, ainda comemora o aniversário com a segunda dose. É, já pensou? Olha aí. Eu gostei, ficou melhor agora. Melhor, 1º de julho a partir Você primeiro botou o bode na sala, agora você tirou o bode da sala, tá aí bom. Aí você ficou mais feliz. Vai demorar pra burma ainda, mas beleza. Será que investir na Bolsa é pra mim? Ou renda fixa? E previdência privada, tem hora certa? Quando o assunto é investimento, todos têm perguntas. E o BTG Pactual Digital pode ajudar nas respostas. Baixe o app e dê um BTG nos seus investimentos. Jornal da CBN. Ainda antes de a gente ouvir o CBN Dinheiro com Mauro Halford, queria trazer a Juliana Duarte aqui para a programação novamente. Juliana, logo cedinho, a gente falou aqui sobre uma investigação que tem como um dos alvos ex-presidente da CBV, a própria Confederação Brasileira de Vôlei. No entanto, lá no início, a apuração ainda não era completa no sentido de mostrar qual o envolvimento desses dirigentes numa fraude em Saquarema. Conta pra gente aí o que é que nós temos já. Oi, Milton. Pois é, a Confederação Brasileira de Vôlei, dirigentes da entidade e um ex-prefeito são alvos dessa operação. A Força-Tarefa do Ministério Público do Rio e a Polícia Civil descobriram um esquema que movimentou 50 milhões de reais, sobretudo para lavagem de dinheiro. A 10ª Vara de Saquarema expediu 14 mandados de busca e apreensão contra 10 denunciados por organização criminosa voltada para a prática de fraudes tributárias, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica no no município de Saquarema, na região dos Lagos Fluminense. Entre eles estão o ex-prefeito da cidade, Antônio Pérez Alves, que é marido da atual prefeita, e o ex-presidente da Confederação Brasileira de Voleibol, Ari Graça Filho, que atualmente preside a Federação Internacional de Voleibol. Não há pedidos de prisão. Segundo a Força-Tarefa, Antônio Pérez Alves, durante o mandato entre 2000 e 2008, editou leis complementares que concediam benefícios fiscais abaixo do piso constitucional. Com isso, várias empresas fantasmas surgiram em Saquarema e a manobra promoveu um aumento de arrecadação no município e uma grande evasão fiscal em outras cidades, porque as empresas que participaram do esquema de declarar falsamente o local das sedes deixaram de recolher tributos nos municípios onde efetivamente eles eram devidos. Mais de 700 empresas foram montadas no mesmo endereço em Saquarema, de acordo com as investigações. Essas companhias muitas vezes declaravam prestar serviços que nem sequer eram feitos. Ainda de acordo com a denúncia, o ex-presidente da CBV, Ari Graça Filho, manejava os recursos de patrocínio do Banco do Brasil, a entidade por ele administrada, em favor de si próprio e do grupo criminoso. Milton. Ok, muito obrigado, Juliana Duarte. Lembrando que a Confederação Brasileira de Vôlei tem um centro de treinamento, a cidade do vôlei, em Saquarema. Por isso, assim, essa ligação muito íntima entre a CBV, seus dirigentes, e o grupo político que comanda Saquarema. Lembrar que o ex-prefeito é o marido da atual prefeita na cidade do Rio de Janeiro. Vamos para o CBN Dinheiro com Mauro Halford. CBN Dinheiro com Mauro Halford. Oferecimento Tóquio Marine, uma seguradora completa para você ir mais longe. Fale com o seu corretor. E BTG Pactual Digital. Siga no Instagram e saiba tudo sobre investimentos. O dólar voltou ao patamar de R$ 5,30. Motivo: a inflação nos Estados Unidos está subindo e o Banco Central americano vai reduzir ou suspender a injeção de moeda na economia. Isso vai fortalecer o dólar ou, pelo menos, reduzir a probabilidade de queda acentuada da moeda americana. E no Brasil, os confrontos na política limitam muito a possibilidade de recuo do dólar. Apesar da reabertura na economia, o cenário está longe de ficar otimista. Temos aí incertezas pela frente. Por isso, eu gosto da ideia de fazer patrimônio em moeda forte. E isso ficou mais fácil no Brasil. Já existem bons fundos de ações e fundos multimercados que investem globalmente, numa plataforma digital ou nos segmentos de alta renda do seu banco. Você tem acesso a esses novos produtos. E qual é o percentual do patrimônio que deve ficar em moeda estrangeira? Olha, eu não tenho uma resposta exata. Quem tem projetos de estudar no exterior ou de se mudar definitivamente deve manter a maior parte dos investimentos em moeda estrangeira. Mas mesmo aqueles que não têm isso em mente, eles podem pensar em colocar até a metade dos seus investimentos em dólares ou em euros. No longo prazo, essa parte investida no exterior, ela tem potencial de render tanto ou até mais do que a parte que fica investida no Brasil. Isso porque no exterior existem mais alternativas para se aplicar e geralmente existe um ambiente mais competitivo, mais propício a se fazer negócios. Sem falar que o risco no investimento global tende a ser menor, porque ele é bem mais diversificado. O Brasil, infelizmente, continua perdendo tempo. Mauro Halfel, para CB. Repórter CBN. Oferecimento Bradesco Seguros. Com você, sempre. Feira, 20 de maio de 2021. A Prefeitura do Rio de Janeiro prorrogou as restrições até o próximo dia 31. O decreto vencia hoje e a renovação foi publicada no Diário Oficial do município de hoje. Não houve mudanças nas regras adotadas para combater a pandemia, como a determinação que proíbe o funcionamento de boates, festas e rodas de samba. O Ministério da Economia deve divulgar hoje o índice de reajuste dos planos de saúde. Nesta semana, a Agência Nacional de Saúde Suplementar constatou que houve forte diminuição no uso de procedimentos em 2020 em razão da pandemia, o que justificaria uma redução nos preços. O entendimento pode beneficiar 9 milhões de usuários com contratos individuais. A ANS informou que a palavra final é do governo. O presidente da CPI da Covid no Senado, Omar Aziz, vai pedir ao relator Renan Calheiros a elaboração de um relatório sobre o que foi investigado até o momento para ser divulgado um mês depois do começo dos trabalhos. Ele quer aproveitar a ocasião para a comissão apresentar um pacote de projetos de lei para auxiliar no combate à pandemia. Uma das medidas é propor a pena de prisão para quem prescrever remédios sem ser médico. A CPI foi aberta no dia 27 de abril e tem 90 dias para apurar os fatos. As informações são do jornal O Globo. O ministro do STF, Edson Fachin, intimou o ex-prefeito da capital paulista, Paulo Maluf, a pagar quase 2 milhões e meio de reais à justiça. O valor é referente a duas condenações de Maluf no Supremo Tribunal Federal em 2017 e 2018 por lavagem de dinheiro e falsidade ideológica. Fachin acolheu um argumento da Procuradoria-Geral da República. Segundo a PGR, o juiz de primeira instância responsável pela execução das penas se equivocou e cobrou multa menor que a determinada pela Suprema Corte. Horário de Brasília, 8h05. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Na sequência, tem conversa de política para você. A rodovia Anchieta está bloqueada no trecho de serra por causa de um acidente na altura do quilômetro 57. O trânsito é congestionado nesse sentido desde o 55. Na direção contrária, são dois trechos mais carregados, em São Bernardo do Campo, do quilômetro 20 ao 17, e na chegada à capital paulista, do 13 ao 10. Esta última meia hora do Jornal da CBN teve oferecimento O Globo, o jornal mais lido do país. Jornal da CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy. Muito bom dia a você que está na terceira hora do Jornal da CBN, edição desta quinta-feira, dia 20 de maio de 2021. 8h07. Conversa de política. Nosso convidado nesta conversa de política é o Thiago Bronzato, que é diretor da sucursal de Brasília do jornal O Globo e que está de olho firme, focado no que falam lá na CPI. Thiago Bronzato, bom dia e obrigado aí pela gentileza de ter aceitado nosso convite hoje. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássio. Bom dia, ouvintes. Eu que agradeço o convite. Bom dia, Thiago. Thiago, vamos começar pela CPI do depoimento de ontem. Quer dizer, o que ficou da fala do Pazuello para você? Olha, Milton, o depoimento do Pazuello ontem foi um exemplo da operação armada pelo Palácio do Planalto para blindar o presidente Jair Bolsonaro, né? Antes de falar na comissão parlamentar de inquérito, o ex-ministro da Saúde recebeu um intenso treinamento da Casa Civil nas últimas semanas. E nessa preparação ele saiu por diversas vezes como encarar uma pergunta muito espinhosa para o governo, que é a seguinte: afinal, ele cumpriu ordens de Bolsonaro durante a pandemia ou não? E durante a CPI, o ex-ministro da Saúde disse que não recebia ordens. E aí, com isso, ele acabou salvando a pele do presidente, mesmo que ele tivesse complicado ali com diversas contradições, né? O Pazuello disse, por exemplo, que Bolsonaro nunca mandou desfazer o protocolo de intenções de compra de 46 milhões de doses da vacina Coronavac, que foi anunciado em outubro de 2020. Mas vale lembrar que naquela época o próprio presidente disse publicamente que havia mandado cancelar a aquisição dos imunizantes. E um dia depois, acho que todo mundo se lembra daquele vídeo famoso que o Pazuello gravou ao lado do Bolsonaro, dizendo que um manda e o outro obedece. Ou seja, naquele momento, no auge da pandemia, Bolsonaro mandava e Pazuello obedecia. Agora tudo mudou. Segundo a versão do ex-ministro da Saúde, o presidente da República não mandava mais nada. E ao longo do depoimento também, o Pazuello ele tropeçou em algumas contradições. Ele afirmou que as negociações para a compra das vacinas da Pfizer nunca foram interrompidas. Uma versão que contrariou ali os depoimentos do ex-secretário de Comunicação Social do governo, Fábio Van Garten, e do ex-CEO da Pfizer, o Carlos Murilo. Acho que um outro ponto interessante para a gente destacar nessas contradições do Pazuello é quando ele fala também que ele se deparou com cláusulas assustadoras impostas pela Pfizer durante as negociações pela compra da vacina. Ele disse que fez uma consulta prévia a alguns órgãos de controle, como o Tribunal de Contas da União. Mas o senador Renan Calheiros, relator ali da CPI, disse que foi informado que o TCU nunca deu um parecer contrário à compra de vacinas. Em entrevista ao Globo também, no último domingo, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, contou que teve uma reunião com o Pazuello no final do ano passado e que disse para ele que não via nenhum obstáculo em cláusulas para a compra de vacina da Pfizer. E esse atraso, Milton, colocou o Brasil nas últimas posições da fila da vacinação mundial. E uma outra contradição também do Pazuello, que eu acho que merece ser destacada, é quando ele falou da crise de oxigênio em Manaus no início desse ano, né? Pazuello se enrolou de novo porque ele disse que tomou conhecimento daquela situação trágica em 10 de janeiro. Mas o presidente da CPI, o senador Omar Aziz, afirmou ter recebido informações do governo do Amazonas de que o ex-ministro da Saúde foi informado 3 dias antes, ou seja, no dia 7 de janeiro. E essas mentiras do Pazuello têm se tornado muito frequentes na CPI com outros depoimentos que têm sido prestados nos últimos dias, né? Tanto é que o próprio senador Renan Calheiros disse que pretende montar uma equipe de checagem em tempo real para evitar essas contradições ali durante os depoimentos da CPI. Uhum. Ao que parece, o único satisfeito com o depoimento do Pazuello foi o próprio Bolsonaro, né? Porque hoje de manhã eu falei aí com alguns assessores do presidente e eles avaliam que o ex-ministro da Saúde se saiu muito bem, porque ele seguiu a risco o treinamento feito pelo Palácio do Planalto nos últimos dias. E até o momento ele conseguiu proteger o presidente. Essa estratégia, porém, é muito arriscada, porque ao tirar o presidente da mira da CPI, o Pazuello se colocou como principal alvo, principalmente depois dessas contradições. Teve uma outra contradição que também chamou a atenção, ele falando sobre aquele aplicativo, o Tratikov, que ele falou que nunca entrou em operação. É outra coisa que não é verdade, né, Thiago? Exatamente. É, assim, o depoimento do Pazuello foi muito marcado por contradições, né? E teve um outro ponto que eu acho que é interessante a gente ressaltar também, que ele falou que ele cumpriu a missão dele à frente do Ministério da Saúde. Ele não esclareceu qual era a missão e nem quem deu essa missão, né? É, quando a gente faz um balanço da gestão do Pazuello, a gente vê ali que ao longo de 10 meses que ele ficou à frente do Ministério da Saúde, o número de mortes por Covid no Brasil passou de quase 15 mil para cerca de 300 mil. E ele não explicou por que isso aconteceu. O que pode se esperar do dia de hoje? Olha, Milton, no meio da tarde ontem, enquanto o Pazuello ele era duramente ali criticado pelo senador Eduardo Braga, o depoimento foi suspenso, né? Os senadores foram chamados ali para a sessão no plenário do Senado e pelo regimento da casa, a CPI não pode funcionar ao mesmo tempo que as votações ali no plenário do Senado. O Pazuello ele ficou aguardando numa sala reservada, né? Conversando ali com seus assessores. E aí, segundo alguns parlamentares que a gente ouviu ontem, o ex-ministro da Saúde se sentiu mal. E aí ele precisou até se deitar no sofá e tal, não estava se sentindo bem. E aí, pouco tempo depois, foi anunciado que o depoimento continuaria nessa quinta, às 9h30. Quando ele deixou o Senado, o Pazuello disse que negou que tivesse passado mal e tudo mais. Mas eu conversei também com pessoas próximas ao Pazuello que me disseram que ele está muito nervoso e que ele tinha mal conseguido dormir na noite anterior, né? Hoje o dia será mais intenso para ele, né? Porque temos aí 23 senadores inscritos para fazer uma série de críticas e perguntas para o ex-ministro, E a gente sabe também que tem um temperamento muito explosivo. Esse é um dos pontos ali de preocupação do Planalto, né? É, uma das maiores preocupações do governo, aliás, é que o Pazuello coloque o presidente na mira da CPI, algo que ele conseguiu contornar ontem. E sabendo disso, alguns parlamentares da oposição vão insistir muito nessa relação de comando entre o Pazuello e Bolsonaro. Então, pelo que apuramos aqui, eles devem questionar o ex-ministro da Saúde se houve ali uma ordem do presidente para defender, por exemplo, o uso da cloroquina, né, como foi esse aplicativo aí que a Cássia citou, né, mesmo sem eficácia comprovada. E um outro ponto que eles devem insistir muito com o Pazuello é nas contradições de ontem. Inclusive, já estão cogitando ali a possibilidade de fazer acariações entre Pazuello e as outras testemunhas, né? Se isso de fato ocorrer, que tudo indica, o pesadelo do governo Bolsonaro com a comissão deve demorar mais um tempo. Tiago, muito obrigado por trazer aí parte desses bastidores da CPI para nós. Muito obrigado, bom dia para você, até uma nova oportunidade. Eu que agradeço, Milton e Cássio. Bom dia para vocês, bom dia para os nossos ouvintes. Bom dia. Bom trabalho aí também na sucursal de Brasília do Globo. Tiago Bronzato fica em Brasília, faz a cobertura política toda aí com a equipe de reportagem do Globo, leva tudo isso para as páginas do jornal e hoje trouxe uma pitada aí do que foi levantado para nós aqui no Jornal da CBN nesta conversa de política. 8:15. Não importa onde você está, nem aonde você quer chegar. O Banco do Brasil está com você, para tudo que você imaginar. No WhatsApp, no site e no app. De um jeito prático, rápido e seguro. Para aproximar você das suas conquistas. Dá para pagar contas pelo app, fazer transferências pelo WhatsApp e muito mais. Banco do Brasil, para tudo que você imaginar. Vem ser cliente. 8:16. Falando agora da rodovia Ayrton Senna, sentido capital de São Paulo, Ayrton Senna com trânsito lento nesse momento, entre o quilômetro 26 e o quilômetro 23. Depois o caminho melhora, volta a ficar intenso com pontos de lentidão do quilômetro 21 até a aproximação com a marginal do rio Tietê. No acesso à marginal Tietê, as condições melhoram um pouco. Quem vai no sentido interior de São Paulo pela rodovia Ayrton Senna encontra ótimas condições de trânsito de ponta a ponta agora. O Açaí está de portas abertas, cuidando para você economizar. Com milhares de produtos e os melhores preços. Nosso negócio é fazer o melhor por você. Aproveite! O Globo, o jornal mais lido do Brasil. É a maior audiência digital na era do digital. Mais de 28 milhões de visitantes únicos na média mensal 2020, segundo a Comscore. E não para por aí. É líder de assinaturas em 20 das 27 unidades federativas, de acordo com o IVC de fevereiro de 2021. Afinal, um jornal com o nome O Globo não podia ser só local. O Globo, um jornal nacional. Vacina Sim. Informações com a Gabriela Rangel. Onde você está, Gabriela? Bom dia. Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvintes. Estou na Vila Romana, fazendo aqui, acompanhando, né, essa antecipação da vacinação contra a Covid-19 em pessoas com comorbidades e deficiência permanente, beneficiários do BPC, e acima de 45 anos. Essa faixa etária, pelo calendário estadual de vacinação, começa amanhã, mas a cidade de São Paulo antecipou, então hoje esse público já pode ir para os postos. Eu estou na UBS Vila Romana, que tem esse posto conectado com o Teatro Cacilda Becker. E por aqui tem uma fila longa, viu? Mais de 50 pessoas já aguardando a vacinação. Falei com uma delas, a Adriana Lima, de 49 anos, que tem artrite psoriática. Já me planejei para vir cedinho, para evitar fila, mas, e agora já tá enorme, né? Já tá bem grande. E aí você já quis ir logo? Com certeza, vamos fazer logo, né? Inevitável, tem que tomar vacina. Tá feliz que chegou? Extremamente. Você tem qual comorbidade? Eu tenho a artrite psoriática. Eu trouxe os laudos médicos, um pedido médico, comprovante de residência, RG, tudo. Na dúvida eu trouxe tudo. A vacinação aqui, ela é feita no teatro, né, Cacilda Becker, então tem uma pegadinha aí. Como é uma área vizinha à UBS, na UBS mesmo não tem vacinação, eles orientam que as pessoas procurem aqui esse posto que é vizinho, é feito pela equipe da UBS. Só que aqui só começa às 8 horas da manhã e não às 7 horas da manhã, como acontece em todas as UBSs da cidade. Então o pessoal acaba ficando um pouco mais na fila quem chegou cedo, né? Nesta quinta-feira estão funcionando também os 25 postos drive-thru e 8 megapostos. Cássia. Muito obrigada. Esta foi a Gabriela Rangel. Será que investir na Bolsa é para mim? Ou renda fixa? E previdência privada? Tem hora certa? Quando o assunto é investimento, todos têm perguntas. E o BTG Pactual Digital pode ajudar nas respostas. Baixe o app e dê um BTG nos seus investimentos. Despertar não é só abrir os olhos. É abrir também os ouvidos, o coração. É se abrir para o outro e para o mundo. Abrir livros é abrir conversas, abrir caminhos, abrir horizontes. Cada vez que alguém desperta para a educação, infinitas possibilidades se abrem. Fundação Roberto Marinho. Despertamos futuros. Palmeiras e São Paulo disputam hoje o primeiro jogo da final do Paulistão Sicredi. As duas equipes se enfrentam no Allianz Parque a partir das 10 horas da noite. O Alviverde manda a campo como titular, pela sexta vez na temporada, sua dupla de ataque, formada por Rony e Luiz Adriano. O São Paulo terá a volta de Daniel Alves entre os titulares e Luciano deve começar o jogo no banco. O Corinthians cumpre tabela pela Copa Sul-Americana na Neoquímica Arena. O Alvinegro recebe o Sport Juan Caio do Peru a partir das 9:30 da noite. Os dois times já estão eliminados na competição. A diretoria corintiana enviou uma proposta ao técnico Renato Gaúcho. E o Santos fica de olho na partida de hoje por seu grupo na Libertadores. O Boca Juniors recebe o Barcelona na Bombonera a partir das 9 da noite. Momento do Esporte, com Gabriel Dudziak. Muito bom dia para você, Gabriel Dudziak. Olá, Milton. Bom dia para você, bom dia também para os nossos ouvintes. Simplifica para mim aqui. O que vai acontecer hoje à noite? Hoje à noite, Milton, começa uma final de campeonato que tem 180 minutos que vai ser disputada num prazo de 68 horas. Você está treinando para falar na CPI, né? Você está treinando para falar na CPI, dá aquela volta toda, tal, disso tudo que eu sei. Eu quero saber o seguinte, bola rolando, Palmeiras-São Paulo, quem leva melhor? Sim, senhor. Eu vou tentar ser mais objetivo. É que perguntas simplórias... Se eu faça perguntas mais profundas, né? Isso, perguntas simplórias me levam a dar três voltas em torno do próprio rabo antes de falar. Mas olha, o seguinte, hoje o jogo deve ser de Palmeiras se defendendo muito, São Paulo atacando com a bola e o Palmeiras contra-atacando. O Palmeiras tem se marcado por isso, né, nessa temporada 2021. Na temporada passada também, mas agora com esse esquema com três zagueiros e com o Rony mais próximo do Luiz Adriano, fica ainda mais nítido que o Palmeiras quer que o adversário erre para ele, Palmeiras, jogar a bola em profundidade, sair correndo com o Rony e pegar o adversário desprevenido. E aí cabe ao São Paulo tentar, com a posse de bola, criar oportunidades de gol. Esse primeiro jogo é na casa do Palmeiras, Milton. E eu estava falando sobre esse prazo, né? É porque o segundo jogo é domingo, às 4 da tarde. Não vai ter nem 72 horas. Então, é um prazo tão curto que acho que o pessoal podia até emendar os dois jogos hoje, viu, Milton? Começa às 10 da noite, entra madrugada dentro e já resolve essa parada. O que você acha? Só troca de lado ali, né? É, 180 minutos e vamos embora. Termina 4 da manhã e pronto, não precisa do jogo do domingo, né? Caramba. Agora sim, do ponto de vista de quem curte o futebol, a possibilidade é de um jogo de boa qualidade, não? Pelos sim. dois times que temos em campo. Sim, são os dois melhores elencos no futebol paulista, né? Acho que dá para falar que são os dois melhores times também, só fazendo a ponderação de que o Palmeiras não jogou com titulares boa parte do Paulistão, usou só os titulares agora na semifinal contra o Corinthians, mas o time com força máxima teria ido muito bem também no Paulistão e teria feito uma campanha tão boa quanto a do São Paulo. Então, sim, estou esperando um bom jogo com essas ideias diferentes, né? Repetindo, São Paulo mais com a bola, Palmeiras contra-atacando um pouco mais e grandes jogadores, né? Você tem Luiz Adriano, você tem Miranda, tem Daniel Alves, o Rony muito bem, o Everton, que é um goleiraço, outros jogadores jovens também que estão surgindo, né? Que estão aparecendo bem, tanto no elenco do Palmeiras quanto no elenco do São Paulo. Tem tudo para ser uma grande final. Se o pessoal estiver disposto a jogar futebol, né, Milton? Muitas vezes o pessoal fica tão assim, querendo mostrar que é machão. Né? Pilhado, teste de macheza o tempo todo, e aí a bola fica em segundo plano. Espero que não. Espero que hoje o futebol fique em primeiro plano. Bom jogo para você, Dudziak. Para nós, Milton. Um grande abraço. Até mais. Melhor do que escolher a rádio que você quer ouvir é escolher em quais compras você vai ganhar até 5% de cashback. Quer ver? Com o cartão Bradesco Like Visa, você escolhe se vai ganhar cashback nas suas compras de viagens, em entretenimento ou em bem-estar. Ah, e você também ganha nos seus apps favoritos de delivery, séries e filmes, música. Cartão Bradesco Like Visa. Combina com você, porque tem suas escolhas. Quem quer economia? Eu quero, Botini! Então aproveite o Ultra Descontão Ultra Farma. Você nunca viu preços tão incríveis. Medicamentos de marca, genéricos, com retenção de receita, vitaminas, produtos de higiene, beleza e muito mais. Tudo com descontos de verdade. Acesse agora ultrafarma.com ou baixe o aplicativo e aproveite. Entregamos em todo o Brasil. Ultra Descontão Ultra Farma. Aqui você economiza, economiza, economiza. 8h26. Dia a dia da economia, com Miriam Leitão. Miriam segue no seu período de férias. E eu queria contar para você aqui uma história que deve interessar muito as pessoas que têm preocupação na relação entre empresa e empregado. Me refiro a uma decisão que está sendo tomada pelo STF, que volta a se reunir hoje para analisar um processo que se refere à dispensa de 4.200 funcionários feita pela Embraer no ano de 2009. O que, que é pano de fundo nessa discussão? Se há necessidade de se fechar acordos coletivos para demissões em massa. Por enquanto, o placar é 3-1 contra essa necessidade. Será que será esse o resultado final? Vamos ouvir a reportagem da Isa Staciarini. O Supremo Tribunal Federal retoma nesta quinta-feira o julgamento de uma ação que discute se empresas privadas podem ou não realizar demissões em massa de funcionários sem antes fazer uma negociação coletiva com o Sindicato dos Trabalhadores. Nesta quarta-feira, três ministros se posicionaram contra a necessidade da negociação coletiva e um a favor. Votaram com o relator Marco Aurélio os ministros Nunes Marques e Alexandre de Moraes. Eles entenderam que a Constituição prevê indenização para demissões arbitrárias ou sem justa causa, mas não há nenhuma exigência constitucional de acordos para demissões em massa. O caso em pauta é de um recurso movido pela Embraer. O processo trata da demissão de 4.200 funcionários em 2009. Na época, a Associação dos Trabalhadores pediu a suspensão cautelar das rescisões e a nulidade da dispensa coletiva, sob a alegação de que não houve negociação prévia com o sindicato. O Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo concedeu liminar, mas entendeu que não deveria haver reintegração dos trabalhadores. A empresa, então, recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. O TST decidiu que, nos casos futuros, haveria necessidade de acordo coletivo para dispensar funcionários. A Embraer, então, recorreu ao STF. O relator, Marco Aurélio, considerou que o empregador tem autonomia para demitir e citou um artigo da CLT para reforçar a tese de que não há regra que proíba a demissão sem acordo. E até aqui ninguém colocou em dúvida a rigidez desse artigo da CLT. Descabe ante a preponderância da autonomia das partes contratantes assentar no campo da generalidade a exigência do instrumento negocial considerada a rescisão em massa. Mas o ministro Edson Fachin considerou que o acordo coletivo é imprescindível para garantir direitos fundamentais trabalhistas. Entendo que a negociação coletiva é imprescindível para a dispensa em massa de trabalhadores. O sistema de proteção das relações de trabalho opera, então, pela garantia de patamares mínimos dos direitos sociais, de forma a não se admitir o retrocesso social, porquanto a noção de concretização dos direitos fundamentais sociais requer a manutenção da rede constitucional e convencional de proteção ao trabalhador. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, considerou que obrigar as empresas a ficar com o funcionário configuraria intervenção estatal desproporcional, mas frisou que o empregado não pode ficar desamparado. O julgamento continua nesta quinta-feira, com os votos dos demais ministros. De Brasília, Isa Stacciarini. 8:30. Repórter CBN. Oferecimento Bradesco Seguros. Com você, sempre. Quinta-feira, 20 de maio de 2021. A Câmara dos Deputados aprovou de madrugada a medida provisória que permite a privatização da Eletrobras. A proposta autoriza o governo a reduzir a participação da estatal de 60 para 45% por meio da oferta de ações no mercado. A medida provisória da Eletrobras é uma das prioridades da equipe econômica. O texto segue agora para o Senado, que tem até o dia 22 de junho para analisar a proposta. A área técnica do Tribunal de Contas da União vai apurar a forma como o Ministério do Desenvolvimento Regional e a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba usaram R$2 bilhões das emendas do relator-geral do orçamento de 2020. A verba foi utilizada em contratos com empresas privadas. A investigação foi pedida pelo subprocurador-geral da República no TCU, Lucas Furtado. O orçamento secreto é um esquema montado pelo governo Bolsonaro em 2020 para beneficiar deputados e senadores com a indicação da destinação do dinheiro das emendas em troca de apoio no Congresso Nacional. O ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, afirmou que o Centrão não existe mais. Na campanha eleitoral de 2018, ele chegou a dizer que o bloco era a materialização da impunidade e parodiou um samba de Bezerra da Silva ao afirmar: se gritar pega centrão, não fica um meu irmão. Ele alegou que fez a brincadeira numa convenção do PSL no momento em que o centrão era alvo de críticas na mídia. O bloco se transformou na base de apoio da gestão do presidente Jair Bolsonaro. No horário de Brasília, 8:32. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Em instantes, outras informações para você e tem Márcio Atala também. Esta próxima meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento Chegou o cartão Bradesco Like Visa. Curta suas escolhas. A sua informação, Marcela Marcos. Cássia, o incêndio atingiu uma comunidade no Capão Redondo, na zona sul da capital paulista. Os bombeiros receberam um chamado pouco após as 6h30 da manhã para a rua Paulino Vital de Moraes. Essa via é próxima da estrada de Itapecerica e também da estação Capão Redondo do metrô. 13 viaturas foram mobilizadas e até o momento não há informações sobre vítimas. E ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo já foi extinto e o incêndio está em fase de rescaldo. 8h33. Jornal da CBN. Olha aqui, ó. O Ministério da Saúde recomendou que gestantes que já tomaram a vacina da AstraZeneca completem o esquema vacinal apenas 45 dias após o parto. A orientação ocorre após a Anvisa recomendar a suspensão temporária da aplicação dessa vacina em gestantes e em mulheres que tiveram bebês recentemente. Acompanhe a reportagem da Débora Fortuna. Gestantes e puérperas que já tomaram a primeira dose da vacina da AstraZeneca contra a Covid-19 devem aguardar até 45 dias após o parto para completar o esquema vacinal com a segunda dose. A recomendação foi divulgada nesta quarta-feira pelo Ministério da Saúde, após a suspensão temporária do uso do imunizante para esse público por recomendação da Anvisa. A pausa ocorreu depois da morte de uma gestante de 35 anos após um caso de trombose em uma veia do cérebro. Ela havia recebido a vacina e a relação do imunizante com o episódio ainda está sendo investigada. Dados do Ministério da Saúde apontam que até o dia 10 de maio, mais de 15 mil grávidas foram vacinadas com imunizante da AstraZeneca no Brasil. Caso esse público apresente algum sintoma, como falta de ar, dor no peito, inchaço da perna ou sintomas neurológicos, entre 4 a 28 dias após a vacinação, a recomendação é que se procure um atendimento médico imediato. Na avaliação da pasta, o benefício das vacinas em gestantes e puérperas se mantém favorável, considerando que o risco de morte por Covid no país foi 20 vezes superior ao risco de ocorrência de tromboses em 2021. O diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações, Renato Kifuri, avalia que a decisão do Ministério foi acertada e que vai proteger as gestantes, que vão poder completar o esquema dias após o parto. Creio que é uma decisão acertada no momento de muitas incertezas, vacinas novas, e que vai preservar de alguma maneira as vacinas e as grávidas, que poderão completar o seu esquema após o nascimento. É uma decisão difícil de ser tomada, eu acredito que o Ministério optou por uma decisão mais conservadora, mais clássica, que eu acho que é, ao meu ver, a melhor decisão que poderia ter sido feita à luz dos conhecimentos atuais. O especialista também assegura que não há relatos de problemas de vacinação da Pfizer e da Coronavac em gestantes e que é de extrema importância que mulheres com problemas de saúde se vacinem para garantir uma gestação sem risco. Atualmente, a recomendação do Ministério da Saúde é que apenas gestantes e puérperas com comorbidades sejam vacinadas contra a Covid. Devem ser usadas as vacinas Coronavac ou da Pfizer. Aquelas que não tinham doenças pré-existentes, mas que já receberam a primeira dose de uma dessas duas vacinas, devem completar o esquema vacinal no intervalo recomendado. Já as gestantes e puérperas que pertencem a outros grupos prioritários, como trabalhadoras da saúde ou de outros serviços essenciais, poderão ser vacinadas após avaliação individual de risco e benefício junto ao médico. De Brasília, Débora Fortuna. Puérperas é como os técnico-burocratas resolvem chamar uma coisa tão bonita na jornada de uma mulher, que é o momento de ser mãe. Puérperas são aquelas que tiveram filhos recentemente. Ser mãe, tão bonito, e os técnico-burocratas as chamam de puérperas. E a gente descobre que o reino das puérperas é o puerpério. 8h37, vamos para Paris, vamos para a França. Rádio França Internacional, na ponta da linha, Adriana Moisés. Bom dia para você. Bom dia, Milton Jung. Bom dia, ouvintes da CBN. Vamos falar então como está a situação do conflito entre israelenses e palestinos nesta quinta-feira. O ministro das Relações Exteriores da Alemanha, Heiko Maas, chegou a Tel Aviv para intensificar os esforços diplomáticos visando um cessar-fogo entre Israel e os grupos armados palestinos da Faixa de Gaza. Heiko Maas reiterou o apoio da Alemanha ao que chamou de direito de defesa de Israel, mas pediu uma trégua urgente na região para evitar mais mortes de civis. Além de autoridades israelenses, o ministro alemão irá se reunir com o presidente palestino Mahmoud Abbas no fim do dia na Cisjordânia. A Alemanha não pretende dialogar diretamente com o Hamas, considerado um grupo terrorista pela União Europeia, mas a chanceler Angela Merkel disse ser favorável a contatos indiretos com este movimento islâmico no poder em Gaza, algo indispensável, segundo Merkel, para se chegar a um acordo entre as partes. Israel mantém sua ofensiva contra o território palestino. Ataques aéreos nesta madrugada visaram ao menos 6 casas de membros do Hamas e um depósito de armas foi destruído. O movimento islâmico revidou com foguetes e disparos lançados contra o território israelense. Após o apelo do presidente americano ontem, Joe Biden, pela redução imediata desses confrontos, que já deixaram 239 mortos em 10 dias, a maioria palestinos, e o fracasso de uma resolução da França no Conselho de Segurança da ONU, bloqueada por Washington, os europeus e atores da região, como Egito e Catar, onde vive o líder do Hamas, continuam mantendo conversas, mas sem resultados concretos. A pedido do Paquistão, Milton, o Conselho de Direitos Humanos da ONU anunciou hoje que vai avaliar a situação dos civis palestinos nos territórios ocupados por Israel, principalmente em Jerusalém Oriental, em uma reunião extraordinária marcada para o dia 27 de maio. Milton. Muito obrigado, Adriana Moisés, portanto, trazendo aí detalhes a propósito desta visita do chanceler da Alemanha ao Oriente Médio, nesta crise no Oriente Médio que nós voltamos a acompanhar diariamente aqui, infelizmente. Que haja uma solução e uma mediação de sucesso nessa região do mundo. 8h40. Bem-estar e movimento, com Márcio Atala. Bom dia para você, Márcio Atala. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvintes da CBN. Bom dia, Márcio. Temos alguma novidade aí daquela negociação lá, lá de Itaquera? Não tem nada ainda, não? Não, ainda não. Só especulações. Só especulações. E muita esperança vindo do Sul. É, no fundo, a esperança não vem do Sul, né? Ela deve vir do Rio de Janeiro, vem de outro rio, do Rio de Janeiro, mas enfim, aguardemos então, aguardemos. Vamos lá, vamos ajudar aqui o Ney Souza, que traz uma dúvida que é muito recorrente, né? E aliás, não é mais do que uma dúvida, ele traz é uma reclamação mesmo, em relação a essa coisa quando a gente fala em dieta, né? Porque diz que uma vez ele escutou de um profissional da área de saúde o seguinte: quando o assunto é dieta, fazer dieta é simples, pega o alimento e coloque na boca, se der prazer, não coma. E diz que isso acaba passando uma mensagem muito ruim para essa questão da dieta, e que há dezenas de nomes que inventaram para a palavra dieta. No entanto, parece que tudo se resume ao mesmo foco, que é se privar da alimentação, dita mais prazerosa, simples assim. Mas não é assim, né, Atala? Olha, Milton, essa questão de comida, de alimento e aí vindo a dieta não é uma questão fácil de ser resolvida, né? Se a gente lembrar a origem da nossa espécie, durante grande parte, se não quase a totalidade do tempo, a gente teve escassez de alimento. Foram centenas de milhares de anos onde a gente tinha muita escassez de alimento. Então, o nosso cérebro, ele é sempre programado para não recusar essa comida, né? Você come e porque você não sabia quando era a próxima refeição. Hoje, pensando no meio ambiente em que a gente vive, a gente tem uma oferta de alimento muito grande, né? É, a gente não vai passar uma privação de comida por muito tempo. Então, com essa oferta grande de alimento, a nossa tendência é comer até mais do que a gente precisa. E aí vem essas dietas que, enfim, não todas elas, mas muitas, tentando essa privação de alimento. E a gente comentou essa semana que quando você faz a privação, né, de algum nutriente ou quantidade de calorias, o que acontece num longo prazo? Você não sustenta e você acaba voltando para o padrão anterior. Então, o ideal seria buscar uma alimentação mais equilibrada, mudanças mais sustentáveis, que você conseguisse levar como estilo de vida. Muito obrigado, Márcio. Um grande abraço para você. Boa sorte. Até mais. Obrigado. Até mais. 8h44. Não importa onde você está, nem aonde você quer chegar. O Banco do Brasil está com você para tudo que você imaginar. No WhatsApp, no site e no app. De um jeito prático, rápido e seguro. Para aproximar você das suas conquistas. Dá para pagar contas pelo app, fazer transferências pelo WhatsApp e muito mais. Banco do Brasil. Para tudo que você imaginar. Vem ser cliente. 8h44. Destaque agora para o ouvinte da CBN sobre a Avenida Aricanduva, sentido Marginal Tietê, Aricanduva com trânsito intenso na aproximação com a Avenida Itaquera, depois o caminho melhora, volta a ficar lento da Praça Benedito Lacorte até o acesso ao viaduto Alberto Badra. Na aproximação com a Celso Garcia, o viaduto Alberto Badra tem boas condições e aí trânsito tranquilo até a chegada do Educador Paulo Freire. Para quem vai no sentido do bairro Aricanduva, com redução de velocidade na saída do viaduto e no acesso à Avenida Itaquera. Ansioso e preocupado? Haja Calman. Calman é um fitoterápico indicado para casos de insônia, ansiedade leve e irritabilidade. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Nós temos agora 14 graus na região oeste da cidade. Esta meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento. Chegou o cartão Bradesco Like Visa. Curta suas escolhas. A indústria química nacional é a nossa indústria do futuro. Ela é a base para todas as outras indústrias. Ela está presente em tudo que nos cerca, do agro até o setor médico. No detergente, nas embalagens de arroz e feijão e também na máscara tão necessária nesse momento. País forte tem indústria forte. Conheça a nossa iniciativa em abkim.org.br/reiki. Guilherme Gimenez se despede aqui dos ouvintes do Jornal da CBN em alto estilo, porque compartilha as imagens do pouso do helicóptero da CBN. Hoje a gente já decolou com você logo cedo, vendo um sol no céu, um céu mais claro, apesar daquela famosa faixa de poluição que ocorre nesse período do ano. E agora, na aterrissagem, acompanhamos o mesmo céu por aí, a mesma poluição por aí. E você, viu o que no trânsito hoje? Para se despedir aqui dos nossos ouvintes, Guilherme. Vamos lá, Milton. O céu ficou bem aberto hoje, o sol até chegou a incomodar em alguns pontos do voo, né? Com o calor intenso, apesar de ter feito um friozinho bom de manhã. Mas agora a gente já pousou, né, com a mesma tranquilidade, mas a tranquilidade apenas no voo, porque no trânsito muitos problemas, o motorista continua encontrando caminho difícil pela Marginal Pinheiros, por exemplo, nos dois sentidos, tem lentidão também pela Marginal Tietê, Radial Leste segue com problemas, mas eu quero destacar agora o caminho pelo Corredor Norte-Sul, sentido Interlagos, Corredor Norte-Sul com problemas, trânsito difícil da Praça Campo de Bagatelle até a Avenida do Estado, depois tem lentidão também da Estação Tiradentes até a Ligação Leste Oeste. Depois da ligação leste-oeste, aí sim, caminho tranquilo nesse sentido, em direção à Marginal Tietê, que vai pelo Corredor Norte-Sul, pisa no freio agora na Washington Luiz, da Professor Vicente Hall, até um pouco depois do Parque Ibirapuera, aí sem muitos problemas para o motorista que vai pelo corredor em direção a Santana. Com a Western Union, você transfere dinheiro online do Brasil aos Estados Unidos, Portugal, Canadá e outros países. Acesse wu.com ou baixe o app hoje mesmo. Minuto Febraban. A concessão de crédito pelos bancos no primeiro ano da pandemia da Covid-19 apresentou volumes e índices históricos. Entre março de 2020 e março de 2021, dados do Banco Central revelam que o sistema financeiro concedeu um total de R$4,5 trilhões em recursos para a economia. Ao mesmo tempo, em março passado, o estoque de crédito bancário atingiu seu maior patamar, alcançando R$4,1 trilhões, uma expansão de 17,8% em relação ao estoque registrado em fevereiro de 2020, mês que antecedeu a crise sanitária. Para as micro e pequenas empresas, o setor bancário fez concessões de crédito de R$325,2 bilhões, incluindo novos contratos e renovações. Fique por dentro das principais notícias do setor financeiro. Acesse news.febraban.org.br. Febraban News é muito mais do que news. Agora são 8 horas e 48 minutos. Mais uma cidade no interior de São Paulo decreta lockdown por causa da Covid-19. Quem nos traz as informações é a repórter Liz Canelo. Bom dia, Liz. Oi, Cássia. Bom dia a você, bom dia aos ouvintes. Pois é, a gente está falando de Brodowski, que a partir de hoje, então, muda as regras, né? Então, bares, restaurantes têm proibição, as pessoas não podem frequentar os locais e os supermercados têm que fechar a partir de domingo, até para a população se adaptar e não ocorrerem aglomerações. Tudo isso vale até o dia 23. É importante lembrar também que a cidade de Batatais é mais uma na região que já tem lockdown valendo desde o último sábado até a meia-noite do dia 31 de maio. São 17 dias e é o maior lockdown feito até agora aqui em todo o estado. A maioria dos estabelecimentos só poderão funcionar por delivery. E aqui em Ribeirão Preto, a Prefeitura também informou que vai respeitar a prorrogação da fase de transição do Plano São Paulo, mas as regras podem mudar se os dados da pandemia indicarem a necessidade. E no último boletim epidemiológico divulgado na tarde desta quarta-feira, a cidade registrou 16 novas mortes e 205 casos da Covid-19. Então, Ribeirão Preto tem agora, desde o início da pandemia, um total de 75.917 pessoas que têm ou tiveram um novo coronavírus e 2.051 óbitos. As UTIs também bateram um novo recorde de internações. Os leitos ofertados estão quase no limite, né? Já passamos de 90% de ocupação. E nesta manhã, de acordo com o portal Leitos Covid, a oferta está em 319 leitos com 301 pessoas internadas. Então, ao longo dos últimos dias, Cássia, a gente tem acompanhado essa situação, tem aumentado a quantidade de leitos de UTI, mas mesmo assim, até a taxa de pessoas internadas continua lá em cima e a situação é acompanhada de perto pela prefeitura. Então a gente está falando de diferentes cidades que têm aí uma preocupação em relação ao avanço da pandemia do novo coronavírus e que podem também mudar as regras mesmo com essa flexibilização do Plano São Paulo. Então cada cidade tem a sua realidade, mas todas muito, muito iguais em relação a essa situação de alta em relação aos casos, às mortes e às internações. Cássia. Muito obrigada. Essa foi a Liz Canelo trazendo aí as informações sobre essas regras mais rígidas a partir de hoje na cidade de Brodowski. Agora são 8h51. Esta meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento. Chegou o cartão Bradesco Like Visa. Curta suas escolhas. Despertar não é só abrir os olhos, é abrir os ouvidos, o coração. É se abrir para o outro e para o mundo. Abrir livros é abrir conversas, caminhos, horizontes. Cada vez que alguém desperta para a educação, infinitas possibilidades se abrem. Fundação Roberto Marinho. Despertamos futuros. Milton Jung, hoje é um dia especial. Hoje é um dia especial? É, um dia especial. Primeiro de julho? É. E quem conta pra gente é o nosso ouvinte Alexandre. Mandou mensagem pra cá, o Alexandre que nos ouve todos os dias... E está junto com a Adriana no hospital, mas é por um bom motivo. Eles estão esperando o nascimento do bebê Vitor. Ah, que legal. Que ótimo. Aí, o Vitor. É a Adriana? É, a Adriana é a mamãe. E o Alexandre é o pai. Bebê Vitor está nascendo, está pintando por aí. Já vai nascer o ouvinte da CBN. Que lindo. Como é que é o nome dele? Vitor, o bebê, Vitor... Alexandre, o pai. Tá, eu queria só deixar um recado. Posso deixar um recado pro Alexandre? Pode. Primeiro que eles sejam super felizes, porque eu acho um momento incrível esse, né? Do casal, da mãe, etc. Mas só vou pedir pra ele tomar cuidado, porque há um risco de transformarem a Adriana em puérpera. É verdade. A gente pensou nisso. Tem um sério risco de transformá-la em puérpera. Cuidado. Nasceu o bebê, vira puérpera. Imagina o bebê nasce e começa a falar, em vez de mamãe, fala... Pupuérpera. Pupuérpera. Né? Imagina. Então, cuidado. E aproveite muito bem, querido ouvinte, esse momento que é, sem dúvida, um momento bastante feliz. Eu brinquei aqui hoje, o quê? É 1º de julho, porque eu achei que você ia falar que era o dia especial. O dia especial pra mim agora, depois que você me falou, é 1º de julho. Amigo. É, mas esse também é especial. Vai ser meu novo aniversário. É o seu novo aniversário, dia da vacina do Milton Jung. Alexandre, Adriana, um abração pra vocês. Obrigada pela Beijos. Companhia e felicidade no nascimento do bebê Vitor. Acompanhe o CREACast, o podcast dos profissionais das engenharias, agronomia e geociências. Uma realização do CREA São Paulo no site e aplicativo da CBN e também nas demais plataformas de áudio. Hora de expediente. Com Dan Stubach, José Godoy e Luiz Gustavo Medina. Muito bom dia para você, Dan Stubach. Muito bom dia para você, Milton Young. Muito bom dia para você, Cássia Godoy. Como vai? Bom dia, Dan. Ah, que beleza, vamos lá, todos nós juntos, unidos, para mais um bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que você esteja, em qualquer lugar do mundo nos ouvindo agora, sai lá que hoje seria aniversário e é aniversário de Renato Teixeira, assim como dele, Joe Cocker, solta o som, por favor. E liberte o seu coração. Let me be, 'cause you don't care. Well, please, set me free. Pode falar. Cara, isso a gente não fala, a gente só ouve. Unchain my heart. Bom, agora liberou, galera. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Bom dia, Zé. Oi, Milton, bom dia, Cássia. Bom dia, Zé. Bom dia aos ouvintes. Só quando eu tentei imitar esse cara, né? Não deu pra cantar primeiro. Tentei e tal, mas não tinha o menor talento pra mim, nunca tive, pena. Teco, bom dia. Oi, Milton, bom dia pra todos. Vamos então aos fatos do esporte. Um esporte que ontem teve o seu dia de várzea na Argentina. Com o River entrando em campo com apenas 11 jogadores e sem goleiro. E aí o que aconteceu, Teco? Depois daquela narração do Dan Stubach, que logo na abertura aqui, narre você o que aconteceu. Olha, Milton, foi um dia de festa para os varzeanos, para os churrasqueiros, para os casados e solteiros, né? Porque viram a nossa realidade na principal competição da América do Sul, né? Naquela que quer se espelhar na Champions League, né? Tivemos ontem lá em Buenos Aires esse jogo e foi inacreditável o jogo, porque primeiro, o River ganhou. Sem reservas e sem goleiro, o River ganhou. 2-1, agora em primeiro do grupo. E em segundo, porque o outro time, Milton, ele não é que ele era muito ruim, ele não conseguia chutar a bola no gol. O goleiro sequer se divertiu, porque foi pouquíssimas bolas ao gol. Então... Ele chegou a defender uma bola fora do gol, né? Os caras estavam chutando pra fora, ele foi buscar lá fora pra jogar, porque ele queria mostrar trabalho. Pois é, o goleiro estava todo ali tentando, né, ganhar até um aumento ali, mas no final É assim, eu, se eu sou presidente do clube, eu sequer pago o bicho pro goleiro, porque ele foi zero exigido. Mas enfim, foi um dia histórico para o River, para Libertadores, para o folclore. E mais um dia muito triste, né? Para a Conmebol, para Libertadores, para qualquer coisa que se queira levar a sério. Mas eu acho que se o River for campeão da Libertadores, o que parece pouco provável, mas não é impossível, cara, já teremos um documentário pronto e uns 15 minutos do documentário desse jogo, né? E aí, Zé? Poxa, Milton, de qualquer forma, acho que para a semana que vem é bom as redações já deslocarem mais repórteres para cobrir a Libertadores, né? Porque na semana passada a gente teve aquele jogo na Colômbia com o gás lacrimogêneo, né? Isso. Aquela comoção social fora do estádio, os jogadores jogando dentro do estádio com o gás lacrimogêneo entrando, aquela nuvem de gás lacrimogêneo que derrubou o jogo do Atlético 5 vezes, né? Aí ontem teve esse jogo do River, semana que vem vamos ver o que vai ter. Olha, foi a várzea heróica, né? Teve tudo isso que o Teco falou, né? Só lembrando que o River tinha inscrito 4 goleiros e os 4 estavam com Covid, né? Entre os 20 jogadores, né? Foi a primeira vez na minha vida que eu vi um jogo profissional que você mostrava o banco e não tinha ninguém, né? Nenhum jogador, só tinha comissão técnica. Tem uns bastidores divertidos, né? Dos 11 que jogaram ontem, 2 eram da base, né? Jogadores muito novos que estavam estreando ontem. Tinha um jogador do River que está com o braço quebrado, que se ofereceu para ficar no banco, mas não deixaram. Eu sou contra, deveriam ter deixado ele com o braço quebrado no banco para mostrar o nível da coisa. E exatamente o que o Teco falou, ainda o goleiro fez pirraça, né? Porque as defesas que ele fez, as bolas iam para fora, né? Pois é, isso que me chamou a atenção. Eu tava curioso para ver como é que ele se saiu no gol, né? O cara tem jeito, pular. Eu só via lance assim, a bola tava indo para fora, ele corria lá e dava uma ponte lá fora. Ele queria aparecer na foto de algum jeito, né? E ele tava com distensão muscular, né? Ele é jogador de linha, jogou no gol. Ele é um dos melhores jogadores do River. É um puta jogador, desculpa pelo palavrão. É um tremendo jogador, o Enzo Pérez. Foi pro gol porque tava com uma distensão muscular, né? E ainda fez aquelas coisas todas, assim. Foi realmente uma vara. Que foi, Dan? Ele foi eleito melhor em campo. Ele foi eleito melhor em campo, goleiro? Foi. Foi pela. Deve ter sido assim, pelo voluntarismo, né? Assim, eu vou lá, eu vou entrar e tal. Mas daqui a 30 anos a camisa dele vai valer uma grana, hein? Ah, não. Os leilões aí. Não, se o River ganha uma Libertadores como essa, o cara tá feito, né? O cara que salvou o River naquele jogo. Verdade que o São Lourenço é que salvou o River, né? Você perder pra um time que tem só 11 jogadores, nem goleiro tem. Dá licença, né? Tem alguma coisa errada do outro lado, hein, Ilda? O River agora joga com o Fluminense, né? Vai disputar a vaga com o Fluminense na próxima rodada. Se bem que se os dois empatarem, os dois passam. Eu troquei o Santo aqui, eu falei do São Lourenço, mas é a Santa Fé. Independente de Santa Fé. É isso. Eu troquei o Santo. Você esperava que o Papa tivesse ajudado um pouco. Exatamente. É o outro time. A ideia era mais ou menos essa, mas não ajudou coisa nenhuma, né? Mas enfim, quando precisarem de um goleiro, o Enzo Pérez está na parada. Tá. Esse é o nome dele, é só chamar. Um jogo ruim assim, tu pode jogar sem goleiro também. Acho que ontem não teria feito muita diferença, né? Exatamente. Bueno. Então tá, meninos. Obrigado. Beijos. Dá pra tocar um pouco mais dessa música? You don't care. Que voz, hein? A música boa do Joe Cocker é a música do striptease. Vocês erraram a música, vocês estão muito animados, hein? Repórter CBN. Oferecimento Bradesco Seguros. Com você, sempre. Quinta-feira, 20 de maio de 2021. O Brasil já tem quase 442 mil mortos pela Covid-19. A marca foi atingida depois da confirmação de mais 2.485 vítimas da doença em 24 horas. Desde o começo da pandemia no país, no dia 26 de fevereiro do ano passado, o total de contaminados chega perto de 16 milhões. Os dados são das Secretarias Estaduais de Saúde e foram divulgados pelo Consórcio de Veículos de Imprensa. A Caixa paga hoje a segunda parcela do auxílio emergencial deste ano aos beneficiários do Bolsa Família, com o número de identificação social encerrado em 3. Também recebem, nesta quinta-feira, trabalhadores nascidos em abril que não fazem parte do Bolsa Família. O calendário de pagamentos para todos os públicos pode ser consultado pelo aplicativo do auxílio ou pelo site da Caixa. A Argentina registrou um novo recorde de casos diários de Covid-19. Foram mais de 39.600 em 24 horas, o que elevou o total de contaminados para 3.411.000. Também houve recorde diário de mortes causadas pela doença. 745 pessoas morreram no período. O ministro das Relações Exteriores da Alemanha está em Israel para negociar um cessar-fogo no Oriente Médio. Ele defendeu o direito israelense de defesa, mas pediu uma trégua nos embates com os palestinos para evitar mais mortes de civis. Os alemães não pretendem conversar com o Hamas, considerado grupo terrorista pelos europeus, mas vão manter contato direto com o movimento que governa a faixa de Gaza. Hoje, Israel fez ataques contra 6 casas de pessoas ligadas ao Hamas. Um depósito de armas foi destruído. Os palestinos revidaram com o lançamento de foguetes. No horário de Brasília, 9:04. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Fique agora com outras informações aqui na CBN. Esta última meia hora do Jornal da CBN teve oferecimento. Chegou o cartão Bradesco Like Visa. Curta suas escolhas. Rádio CBN, ZYD 800, FM 90,5 MHz, São Paulo. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. Saúde em Foco. Com Luiz Fernando Correia. Oferecimento Amil. Saúde mental é real. Acesse amilsaudemental.com.br e encontre ajuda. Doutor Luiz Fernando Correia, bom dia. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvintes. Bom dia, doutor. Doutor Luiz Fernando, esta pandemia e a corrida pela vacina, especialmente a corrida pela vacina agora, tem provocado uma série de cenas e histórias incríveis. E hoje o senhor separou aqui para nós uma história bem interessante na fronteira entre Estados Unidos e Canadá. Compartilhe com o nosso ouvinte. Pois é, Milton. Acabei de colocar, eu coloquei essa foto ontem, mas botei de novo agora no Twitter. É uma foto muito interessante que mostra uma fila de carros na fronteira do Canadá com os Estados Unidos, né? E o que é interessante, tem duas coisas muito interessantes na foto. Primeiro que não se imagina que os canadenses precisem buscar vacina nos Estados Unidos. Afinal de contas, eles encomendaram, no ano passado, a lista de encomendas era de 9 doses para cada canadense, né? Mas, enfim, essa fila são de moradores da província de Alberta, no Canadá, que estão indo se vacinar nos Estados Unidos. Outro dado surreal da foto, as vacinas que eles estão recebendo são vacinas foram destinadas e sobraram da vacinação de uma tribo indígena, da tribo dos pés negros, dos Blackfeet, no estado de Montana. Inicialmente, os Blackfeet tinham decidido que as vacinas que estavam sobrando, eles iam dedicar às Primeiras Nações, que é como os canadenses designam seus nativos originais, né? Mas, como continuavam sobrando vacinas, da tribo, eles abriram para qualquer um do Canadá. E por uma outra curiosidade, se o canadense viajar para fora do país e voltar, ele tem que fazer quarentena de retorno. Então, para que isso não aconteça, foi criado um desvio, é como se fosse uma rotatória na fronteira, basicamente, onde o canadense encosta na fronteira, toma a sua vacina no carro e volta para o seu país sem precisar fazer a quarentena. E quem está aplicando as vacinas, Milton, são profissionais do sistema de saúde indígena, da tribo Blackfeet e da Guarda Nacional do estado de Montana, nos Estados Unidos, né? Então, são coisas que realmente a pandemia está trazendo imagens, está gerando imagens que às vezes são muito tristes, mas essa pelo menos é curiosa, né? É curiosa mesmo, doutor. Inclusive, o senhor chamou a atenção aqui na nossa comunicação interna e realmente é engraçado, uma fila tão grande que já tem um ambulante ali fazendo as suas vendas. Parece aquela fila de estrada quando a gente vai para o litoral, né? Exatamente, tem um garoto de skate vendendo pipoca na fila, é muito, até legal, porque tem uma ladeirinha ali, deve ser bom para andar de skate ali naquela estrada. Agora, Cássio, uma coisa interessante é o seguinte, né, porque eu comentei das encomendas do Canadá, e a província de Alberta, de onde essas pessoas estão vindo, não está numa situação tão ruim assim de vacinação como a gente podia imaginar para as pessoas quererem sair do país para tomar uma vacina, não. 43,4% da população de Alberta já recebeu pelo menos uma dose da vacina e só 7% fizeram as duas doses. Isso por quê? É uma piada corrente nos Estados Unidos que os canadenses fazem tudo diferente, do jeito deles, né? E até na vacinação também, Cássia, porque eles estão lançando um monte de estratégias, vamos dizer assim, consideradas pouco ortodoxas. Por quê? Basicamente, a vacinação deles está baseada na vacina da AstraZeneca, por enquanto. A Pfizer começou a entrar recentemente nessa distribuição. Então, eles tomaram a decisão de alargar o intervalo entre as doses mais ainda, levaram de 3 para 4 meses, para poderem justamente oferecer a primeira dose para uma quantidade maior de população. E agora anunciaram, há umas 2 semanas atrás, uma nova estratégia que é mais curiosa ainda, ou seja, pessoas que receberam a primeira dose da AstraZeneca eventualmente vão receber a segunda dose da Pfizer. Isso é uma coisa que está sendo pesquisada em vários países, mas ainda não existe uma pesquisa definitiva sobre essa proposta, embora ela tenha toda a lógica científica para apoiar a decisão. Por que a lógica científica? Porque a metodologia das duas vacinas é igual? Não, nesse caso especificamente nem isso é igual, Milton, mas eles acreditam que essa foi a tese inicial até na pesquisa, primeira pesquisa de mistura de vacinas, primeira proposta que foi feita no Reino Unido com vacinas da AstraZeneca e vacinas russas, né, da Sputnik. Aí sim, vacinas da mesma plataforma. Mas eles acreditam que essa questão da plataforma não vai fazer diferença e que isso vai sim aumentar a produção de anticorpos. Vai ser interessante ver o resultado disso. Agora, o Canadá é um país que faz do jeito dele, faz tudo meio diferente mesmo, mas está fazendo um trabalho bem feito, viu? Porque atualmente a taxa de morte de mortalidade do Canadá é 0,93 por milhão. Só para a gente ter uma ideia, a nossa taxa de mortalidade do Brasil é 12 por milhão. Ou seja, estão fazendo diferente, mas está dando certo, né? Está dando certo. E é uma experiência interessante acompanhar essa mistura de vacinas, porque são exatamente duas das vacinas que nós temos à disposição aqui no Brasil, né? A Astra e agora a Pfizer chegando, né? Exatamente, boa lembrança, eu não tinha nem lembrado disso, vai ser um case para a gente acompanhar. Mas os especialistas em vacina têm discutido isso nos fóruns internos de ciência bastante intensamente, porque isso está acontecendo em muitas partes do mundo, né? A disponibilidade não é constante, muitas vezes as encomendas não têm chegado, é o caso do Canadá, que como eu falei no início, encomendou 9 doses por habitante, e está ali tendo que lançar a mão dessas estratégias de vacinação, né? Tá certo, doutor Luiz Fernando. Muito obrigado, um abraço, até mais. Até mais, Milton. Bom dia, Cássia, e bom dia aos ouvintes. Bom dia, doutor. O IPO marca a estreia de uma empresa no mercado de capitais e é o momento em que suas ações começam a ser negociadas. Essa é a mais nova conquista do Get Ninjas, a maior plataforma de contratação de serviços do Brasil. Nós, da B3, a Bolsa do Brasil, desejamos muito sucesso à empresa. A indústria química nacional é a nossa indústria do futuro. Ela é a base para todas as outras indústrias. Ela está presente em tudo que nos cerca, do agro até o setor médico. No detergente, nas embalagens de arroz e feijão e também na máscara tão necessária nesse momento. País forte tem indústria forte. Conheça a nossa iniciativa em abkim.org.br/reiki. Vacina Sim. Vamos falar da vacinação para mulheres grávidas, grávidas com comorbidades que estão sendo vacinadas aqui em São Paulo. Na semana passada, nós fizemos o alerta das autoridades municipais aqui de saúde de São Paulo de que as mulheres grávidas que eram elegíveis, né, para tomar a vacina deveriam fazer isso segunda, terça e quarta-feira dessa semana, que é quando haveria doses disponíveis da vacina da Pfizer. Vamos saber como está a situação nessa quinta-feira, se as mulheres grávidas aqui em São Paulo ainda conseguem receber essa imunização. Quem está acompanhando, está por dentro desse assunto, é a Gabriela Rangel. Tem vacinação para mulheres grávidas com comorbidades hoje, Gabriela? É, Cássia, ainda tem, viu? A prefeitura informou que ainda há doses da vacina Pfizer na cidade. Não é ainda aquela ampla distribuição como estava garantido segunda a quarta-feira. Então, grávidas com comorbidades e mulheres que deram à luz em até 45 dias com comorbidades podem se vacinar desde que encontrem essas doses da Pfizer disponíveis em algum posto. Tem que procurar ou a UBS ou então um mega posto a pé. Os drive-thrus não oferecem doses da Pfizer. Eu estou agora aqui no mega posto a pé do Clube Hebraica e por aqui eles estão aplicando doses da AstraZeneca em todos os grupos prioritários e para as mulheres grávidas e puérperas estão reservadas as doses de Pfizer. Então esse grupo pode vir para cá que vai encontrar doses da Pfizer. Fila por aqui super tranquila, tem menos de 5 pessoas nesse momento aguardando aqui a imunização. E a gente vê que tem muita gente pedindo informação sobre segunda dose. Segunda dose é só nas UBSs, tá? Nenhum outro posto volante aplica segunda dose na cidade de São Paulo. Passei há pouco no drive-thru do Parque Vila Lobos, nenhuma fila por lá. Um alerta importante também é que tinha drive-thru funcionando aqui no Clube Hebraica e hoje não tem essa opção para quem quer vacinar de carro. O drive-thru está fechado, só a entrada para quem chega a pé é que funciona. E os funcionários aqui estão orientando quem quer se vacinar em um drive-thru sem sair do carro a procurar o Clube Paulistano, que fica aqui na mesma região. A gente passou também pelo Teatro Cacilda Becker, na região da Lapa, mais cedo. Por lá, muita movimentação, uma fila de cerca de 50 pessoas. Lá, só doses da AstraZeneca, então mulheres grávidas e que deram à luz recentemente também não podem se vacinar no Teatro Cacilda Becker. Cássia. Muito obrigada, Gabriela Rangel. Ataque de pânico? Coisa de quem não aguenta o tranco. Saúde mental é real e não deve ser minimizada. Se você está passando por isso, acesse amilsaudemental.com.br e encontre ajuda. Amil, cuidado certo para você viver o seu melhor. Melhor do que escolher a rádio que você quer ouvir é escolher em quais compras você vai ganhar até 5% de cashback. Quer ver? Com o cartão Bradesco Like Visa, você escolhe se vai ganhar cashback nas suas compras de viagens, em entretenimento ou em bem-estar. Ah, e você também ganha nos seus apps favoritos de delivery, séries e filmes, música. Cartão Bradesco Like Visa. Combina com você, porque tem suas escolhas. 9h17. Prancheta do PVC, com Paulo Vinícius Coelho. Bom dia para você, PVC. Bom dia para você, meu querido. Bom dia, Cássia, tudo bem? Bom dia, PVC, tudo bem. Ontem a gente não conseguiu conversar com você, fomos atropelados aí pelo depoimento do Pazuello, mas hoje a gente tem tempo e eu quero ouvir a sua análise sobre a semana do Brasil na Libertadores, que se encerrou ontem à noite. Tem o Inter hoje ainda. Tem hoje à noite, Timão. Tem hoje à noite. O Inter hoje às 9 da noite contra o Olímpia no Paraguai. Se o Inter não ganhar, se o Inter perder, ele vai ficar numa situação delicadíssima, porque o Olímpia empatando com o Táchira na última rodada, o Olímpia e o Táchira se classificam. Sério? Então, pode acontecer do Inter perder? Pode acontecer do Inter perder. É o Olímpia no Paraguai, que coisa triste, que Milton? Você é uma pessoa má, Milton. Não, tomara que não, tô aqui na torcida, não faça isso. Imagina. Milton não é uma pessoa má, Cássia. Milton é uma pessoa cínica. Olha. Obrigado, hein? Tadinho. Vou apenas, considerar isso um elogio. Apenas cínica. Claro, em relação a má é um elogio. Cínico. Dizendo que o Inter, que pena se o Inter perder e for eliminado. E tiver Grenal depois na Copa Sul-Americana, porque aí o Inter não ganha do Grêmio mesmo, né? Faz, nos últimos 15 Grenais só ganhou um. Mas enfim, a semana brasileira foi muito ruim. Foram, na terça-feira, 4 derrotas de 4 jogos de brasileiros, e ontem o Flamengo empatou, jogou com um time com 4 titulares só. Se você considerar que Diego Alves e Rodrigo Caio estão machucados, é justo dizer que o Rogério poupou 5 titulares, pensando na decisão contra o Fluminense. E o Atlético foi o único bom resultado, o único brasileiro que venceu até agora foi o Atlético ontem, com um gol no finalzinho, ganhou de 1-0. E aí o Atlético consegue a classificação antecipadamente em primeiro lugar, e já assume a primeira colocação do geral da Libertadores. O Atlético ganhou de 1-0 do Cerro Porteño no finalzinho do jogo, nos acréscimos, já gol do Keno. O Atlético foi a 13 pontos, o Palmeiras tem 12 e o Flamengo tem 11. São as 3 melhores campanhas da fase de grupos. O que me chamou muito a atenção na terça-feira, principalmente, mas isso se soma com os resultados de ontem, com o empate do Flamengo, é que há 10 anos, em 2011, teve uma noite trágica, você vai se lembrar, em que 4 times brasileiros foram eliminados na mesma noite. Não vou dizer trágico, foi uma noite ruim do futebol brasileiro na época. Trágico é o que nós estamos vivendo hoje. Naquela época, o Internacional perdeu para o Peñarol e foi eliminado. O Grêmio perdeu para a Universidade Católica do Chile e foi eliminado. O Fluminense perdeu para o Libertad e foi eliminado. E o Cruzeiro perdeu para o Once Caldas e foi eliminado. A coincidência com esta semana de 4 derrotas de 4 jogos na terça-feira não são as eliminações, porque só o Santos, de fato, corre um risco seríssimo de eliminação dos que não venceram nessa semana. Mas é o fato de que, daquela vez, 10 anos atrás, aquele tropeço histórico aconteceu 4 dias antes das finais dos estaduais. E os tropeços desse meio de semana também acontecem na semana de decisão estadual. O que ainda chama atenção, porque o São Paulo perdeu com o time reserva para o Racing, já está classificado, porque ontem o Sporting Cristal ganhou do Rentistas, então adiantou a classificação do São Paulo, mas o São Paulo dificilmente vai ser primeiro colocado do seu grupo, o que indica um sorteio mais difícil nas oitavas de final, provavelmente. O Palmeiras jogou com um time reserva e perdeu para o Defensa e Justiça, porque o Palmeiras prepara a decisão de hoje à noite, Palmeiras e São Paulo, do Campeonato Paulista. E o Flamengo poupou titulares. E mesmo na semana passada, o Inter poupou Edenilson, por exemplo, por causa do Grenal final do Campeonato Gaúcho. O que indica que, no fundo, os clubes também estão levando em conta, certo ou errado, que nesta hora, nesta semana de calendário cheio, entre priorizar a vaga na próxima fase da Libertadores e a taça pela rivalidade, a taça ainda tem valor. Mesmo que muita gente discuta, a taça ainda tem sido prioridade, não o tempo inteiro estadual, mas na semana da decisão. Isso, como 10 anos atrás, pode ter sido um dos fatores, os tropeços dos times brasileiros que jogaram com times mistos. Ô, PVC, quero te perguntar uma coisa. O Milton Jung, ele já deve começar a se preparar para se tornar corintiano? Depende de se ele for renatista ou se ele for gremista. E aí, Milton? O Renato está com a proposta na mão, tem duas coisas pegando para ele. Uma coisa é o salário 40% inferior ao que ele ganhava no Grêmio. E outra questão é que a mulher dele, principalmente, a Maristela, não quer que ele trabalhe agora, porque durante o período grande da pandemia, nem o Renato conseguia ir ao Rio de Janeiro, nem a Maristela conseguia ir a Porto Alegre. São Paulo é mais perto. Eu não acho que esse seja um entrave, embora seja uma decisão familiar, o entrave de verdade, ou a decisão de verdade, sim ou não, a resposta deve ser dada hoje, é se o Renato acredita ou não acredita no projeto do Corinthians. Se acreditar, o Renato topa e vai dirigir o Corinthians. Mas está inteiramente na mão dele e a resposta deve acontecer hoje à tarde. Tá certo. Bom, aguardemos aí para ver o que vem pela frente. Certo é que a torcida do Corinthians está, se depender do apoio do torcedor do Corinthians, ele vem, né? Porque os caras estão apostando nele. Não, e quando se fala em decisão familiar, que a primeira informação era a Maristela e a Carol, filha dele, não querem que ele trabalhe nesse momento, mas a Carol postou um vídeo no Instagram agradecendo o carinho da Fiel, a Fiel é demais, o Renato não é Fiel, o Renato é da Fiel. Então não é. A filha não tem nada contra ele trabalhar, pelo menos pela manifestação pública dela. É, desde que a Fiel dê likes lá no Instagram dela, né? Para ela chegar na marca dos 2 milhões. Que foi, na verdade, foi a origem de todo esse bafafá nas redes sociais nessa semana. Bafafá é uma expressão bem nova. Obrigado, PVC. Até mais. Milton não é cínico, é gremista. Valeu. Um pouco de cada. Vamos fazer o seguinte? A gente tem hoje... Até falei, né, que ontem a gente atropelou o PVC aí com o Pazuello. Porque nesse horário estava começando a fala do general Pazuello. Fala que não terminou, porque foi interrompida no final da tarde, aí ele teve aquele problema de saúde e remarcaram para hoje. A Thaís Oliveira já está lá no Senado a postos. Fala para a gente aí como é que vai ser a sessão de hoje na CPI. Hoje começa um pouquinho mais tarde, é, Thaísa? Bom dia. Oi, Milton. Bom dia a você, a Cássia e aos ouvintes. Pois é, a sessão está marcada hoje para as 9h30, né? Nos outros dias começou um pouco mais cedo, às 9h da manhã. E a expectativa era de que o depoimento de Eduardo Pazuello começasse às 10h. Vamos ver se a CPI vai conseguir cumprir aí esse prazo. Agora há pouco, Milton, quem chegou aqui ao Senado foi o relator Renan Calheiros, do MDB. Ele disse que vai propor ao presidente Omar Aziz, o presidente da CPI, do PSD, para que ele envie o depoimento de Eduardo Pazuello ao Ministério Público Federal, assim como fez com o depoimento do ex-secretário de Comunicação, Fábio Van Garten, na semana passada. Renan Calheiros disse que desde ontem, né, a assessoria está tentando contar as mentiras que Eduardo Pazuello deu à CPI e que na primeira oportunidade hoje vai apresentar aqui ao Senado essas mentiras. A gente até perguntou, o senhor contou quantas mentiras Eduardo Pazuello deu? E ele falou, olha, está até difícil fazer isso, né? Estamos enumerando, mas são muitas. Se a gente fizer uma acariação, né, colocar frente a frente aqui no Senado, entre Eduardo Pazuello e as pessoas que o colocaram em uma situação duvidosa, a gente ia fazer mais de 12 acariações e a CPI ia ficar por conta exclusivamente disso. Renan Calheiros disse que muita gente já mentiu, mas ninguém mentiu como Eduardo Pazuello. Ele falou que fez as perguntas que precisava fazer, mas Eduardo Pazuello fez as contradições que não esperávamos que ele fizesse, isso nas palavras de Renan Calheiros, que ele chamou de uma coisa lamentável. Renan concluiu aqui dizendo que a pretexto de proteger o presidente, ele mentiu, fez um exercício claro para proteger o presidente da República, Jair Bolsonaro, e Renan disse que acha que isso foi de uma burrice inominável. Alguns senadores com quem eu conversei, Milton, isso de diferentes partidos, disseram que o depoimento ontem de Eduardo Pazuello não foi satisfatório, tanto é que mais de 20 senadores estão inscritos hoje, né, para fazer as perguntas ao ex-ministro da Saúde. O senador Humberto Costa, do PT, ele também disse que para o presidente Jair Bolsonaro, o depoimento de Eduardo Pazuello foi muito bom, mas que para o próprio Eduardo Pazuello, o relato de ontem não foi tão bom assim. Até perguntou, será que ele entendeu a culpa que ele pode assumir sozinho com essas mentiras que ele contou aqui na CPI? Alguns senadores, Milton, entendem que essa suspensão de ontem foi, inclusive, positiva para, digamos assim, arrumar o barraco, né? Porque ontem Eduardo Pazuello mentiu, apresentou algumas contradições e os senadores não conseguiram ali enquadrá-lo a tempo. Então, com essa suspensão de ontem para hoje, eles estão ali contando as mentiras e vieram mais preparados para o depoimento de hoje, Milton. Certo, muito obrigado, Thaís Oliveira. Eu confesso que eu fiquei meio com a impressão de que os senadores não estavam preparados para a fala de Pazuello. Imaginavam que ele não falaria e se prepararam para isso. Pazuello mudou a estratégia, surpreendeu os senadores, ganharam mais um prazo aí para se recuperar e fazer hoje um questionamento mais preciso, mais esclarecedor, até para que as mentiras fiquem, no mínimo, fiquem bem claras para todos. Muito obrigado, a Thaís Oliveira vai atualizar as informações para a gente, como sempre aqui na programação da CBN, a turma toda daqui a pouco coloca no ar aí o depoimento do Pazuello, respostas, destaca os principais momentos, até porque hoje teremos o segundo episódio da série O Dia D e a Hora H de Pazuello. Senhores, é simples assim, um manda e o outro obedece. Mas... O Dia D na Hora H. No dia D, na hora H, no Brasil. Na hora H, no dia D, na hora de pagar pra ver. Ninguém diz o que disse, não era bem assim. Na hora H, no dia D, na hora de acender a luz. Ninguém dá nome aos bois, tudo fica pra depois. Na hora H, no dia D, ninguém paga pra ver. Participaram deste Jornal da CBN. Pascoal Júnior, Débora Gonçalves, Yasmin Caetano, Isabela Ares, Bruno Teixeira e a Cássia Godoy, que volta, aliás, no CBN Brasil. Cássia, até logo mais. Até mais, Milton. Bom dia para você e para os nossos ouvintes também. E você, que agora está bem informado, aproveite a sua quinta-feira, que já está no ar. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN. Oferecimento Bradesco Seguros, com você sempre. Feira 20 de maio de 2021. Uma operação do Ministério Público e da Polícia Civil do Rio de Janeiro combate uma fraude tributária milionária que envolve dirigentes e ex-dirigentes da Confederação Brasileira de Voleibol. O esquema aconteceu na cidade de Saquarema, na região dos Lagos. O ex-prefeito Antônio Pérez Alves é suspeito de participação. O irmão dele foi preso por porte ilegal de armas. Um dos alvos da ação é o ex-presidente da CBV, Ari Graça Filho, acusado de desviar para benefício próprio dinheiro do Banco do Brasil destinado à entidade. Na casa dele foram encontrados US$ 20 mil e R$ 15 mil em espécie. Segundo a investigação, a fraude movimentou R$ 50 milhões. Ao menos 106 brasileiros deportados pelos Estados Unidos, acusados de atravessar a fronteira ilegalmente, chegarão amanhã. A viagem foi confirmada ontem pelo Itamaraty. O governo brasileiro foi notificado do voo e acompanha os desdobramentos. O governo do presidente Joe Biden tem recorrido a voos fretados para deportar imigrantes legais, medida usada pelo antecessor do democrata, o republicano Donald Trump. Os brasileiros estão em centros americanos de detenção. Um bloco de gelo se desprendeu de uma plataforma